Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X cheio de diversão, Polly Pockets e sangue, nu e cru, do jeito que o mundo tem que ser ou não. E é isso aí, hoje a gente tá aqui com uma equipe de heróis de elite, todos mascarados e prontos para trazer a justiça e bondade, ou não. Eu pelado, tô gravando pelado em homenagem ao Dave. No, God, please, no, no! Talvez. É muito detalhe desnecessário, por favor, gente. Isso é muita informação desnecessária para os ouvintes. Mas aqui é o Patrulheiro Rhodes e chegou a hora do sanduíche de junta. Meu Deus. Muito boa. Essa é uma das melhores frases que você tem que se falar quando você vê um vilão e quer quebrar o pau. Porque a idiotice não tem limite. Né? Com certeza. Olha que você me conhece. Eu sou a favor da frase da marca esportiva da vírgula, né? Impossible is not. Impossible is not, exatamente. Aqui é o Cabeça e eu quero a Hit Girl do próximo Mercenário. Hey, just relax, amigo. You wanna talk? We'll talk. É justo. Vale o elenco todo. Vai, leva contra, né? Os Mercenários versus Hit Girl. Nossa, dá um puta filmão. Aproveitando o gancho aí, ó. Aqui é o Jim e apoiar pra uma garota de 12 anos não é vergonha nenhuma. This 15-year-old girl just owned your ass. Senti um toque pessoal nessa entrada. Jim, certeza. Quando você apoiou pra garota de 10 anos? Conte-nos a sua experiência. Meu Deus. Aqui é o Sage e qual é a senha, porra? É 1, 2, 3, vai se ferrar. Se foder, Sage. Porque eu aliviei ainda, porra. Não dá pra levar a sério o Sage falando palavrão. O Sage é tipo a versão brasileira Gota Mágica. Versão brasileira Gota Mágica, São Paulo. São Paulo. Caraca, esses cacildos de tiras. São os tiras, cara, são os tiras. Bem, aqui é o Mugi, e graças a Kick-Ass eu voltei para o mundo dos quadrinhos depois de um longo tempo. Que bom, cara. Quer dizer que você tomou um chute na bunda e começou a ler quadrinho. Exatamente. Good job. Nada como um empurrão no rabo pra mudar as pessoas. Okay. Mas é isso aí, galera. Hoje eu tô aqui com minha equipe de heróis elite, ou não, e a gente vai tratar aqui de um HQ do momento, sensação da garotada, reflexo dessa realidade crua, nua e cruel que a gente vive nos dias de hoje. E é assim, né, velho? Hoje tá valendo tudo no quadrinho, tudo. E quando a gente diz tudo, é realmente tudo. Cara, não tem barreiras, assim. Que é? Eu vou falar nu e cru várias vezes hoje, porque realmente é uma obra que não se poupa em momento algum. Reza a lenda que essa HQ teve um editor. Mas reza a lenda. Porque o negócio é bruto. John Barber, parabéns. Parabéns. Caraca, velho. Eu quero descobrir o que esse cara editou dessa revista, velho. Porque se ele tirou alguma coisa, deveria ser uma coisa inimaginável. Nossa. No máximo ele falou assim, não. Isso aqui tá muito pesado, vamos deixar pro 3. É, deixa pro 3, né? Joga pra frente. Pode ser. Caramba. Pro pessoal pelo menos acostumar mais, né? Mas como vocês, com dedução do Batman, já perceberam, ouvintes, hoje o tema é Kick-Ass. A gente tem aqui um cast bem maneiro, num momento bem propício, ou perto disso, pra pegar essa história tão interessante, tentar trazer um pouco da nossa experiência relativa a isso, e trazer uma discussão boa sobre a realidade, né? Por que não? Emendando o cast do Guia, a realidade está constantemente incorreta. Então... Exatamente. Afinal, todo mundo que já quis ser um super-herói, né? Então a gente vai falar de Kick-Ass, que é uma HQ, é uma minissérie, na verdade, de 8 edições lançada em 2008, sobre o selo Icon Imprint, que é um selo da Marvel Comics, que ela é um selo que ela tem como função histórias independentes, ou seja, são autores que querem escrever coisas que estão fora do universo padrão da Marvel, e aí eles fazem da maneira que eles querem, literalmente. Pô, Cabeça, só te perguntar, esse selo quer dizer que ele é fora do padrão do universo Marvel. Exato. Mas já teve alguma vez que, tipo, apareceu alguém desse universo, de algum universo fora do selo Icon Imprint dentro de um universo Marvel? ele quis dizer o seguinte, ele tá falando que isso é fora do universo Marvel. Assim, a Marvel, ela é uma produtora que nem a DC, Mug. Ela não precisa expandir aquele universo de super-heróis clássicos dela pra todo e qualquer tipo de história. Que nem na DC, a gente vê a Vertigo, que tem V de Vingança, o Watchmen, que não tem nada a ver com o multiverso da DC, dos super-heróis. E aqui, no caso, a Marvel também tem sua pegada nesse selo aqui, né? Que são histórias aí únicas, totalmente não relacionadas ao universo 616, que é o universo da Marvel. E é valendo tudo. Umba, umba, umba, é. Toca a música do Gugu. Umba, umba, umba, é. Complementando, o quadrinho foi escrito por Mark Millar e desenhado por John Romita Jr., que fizeram um trabalho excelente, assim, diga-se por sinal. Apesar de às vezes a gente confundir a Hit Girl com um anã de verdade, tá tudo no esquema. Outra curiosidade também, o Millar, ele tem como sucesso da mesma linha de violência do Kick-Ass séries como Wanted e Nemesis, cara, que é muito pesada. É, até existe uma coisa chamada que é o Miller World, que é tipo esse universo maluco e bizarro de Wanted, de Kick-Ass. Bem-vindo ao mundo mágico do sofrimento. O mundo mágico do sofrimento. Em 2010, o quadrinho ganhou uma adaptação pro cinema, dirigido por Matthew Vaughn, que é o mesmo cara que fez o X-Men First Class. E uma curiosidade aí é que o filme começou a ser produzido antes de ter lançado as 8 edições. Então, tipo, foi feito em paralelo. Ele chegou chutando portas pela violência e pela falta de moral da revista. E na hora, algum cara pensou, cara, isso vai fazer muito dinheiro no cinema. Aí, antes de terminar, ele já entrou lá em contato e começou a fazer o filme. É, mas tanto que esse filme, ele foi escrito junto com o Mark Millar, né? Ele teve uma contribuição constante dele. Tanto que eles foram decidindo o que ia ser feito, mais ou menos, né? A linha temporal, mas não com os detalhes, exatamente. Tanto que você vê a diferença, né? De umas coisas em outras no filme e na comics. Sim. O Matt e o Millar, eles tinham interesse em fazer um filme batizado de American Jesus. Meu Deus. Jesus americano. E desse rolo todo aí que acabou conversando e saiu a ideia do Kick-Ass aí no geral. E graças a esse enorme sucesso que teve na obra, né, nas duas mídias, né, tanto no HQ quanto no cinema, em 2010, Mark Millar anunciou que estava trabalhando em Kick-Ass 2. Todo mundo vai pra euforia. E as mães se descabelam, né, e trancam seus filhos em casa. Programão pra família. Mas já era o esperado, né? Uma HQ que vendeu milhões, rendeu mais milhões no cinema, era lógico que ia ter uma continuação. E com menos ainda, vamos dizer assim, censura, se é que existiu alguma no primeiro. Cara, é até interessante citar aí a história da construção do primeiro filme, né? Que o cara propôs isso pra vários estúdios, foi recusado. Aí ele fez um jantar, alguma parada assim, pra patrocinar a ideia do filme. Bancou com isso o filme e depois vendeu mais caro o filme, porque então não teve essa dificuldade de corte e tal. Foi uma coisa bem, bem interessante. Mas aí, oficializando então o que as dois, ele realmente ganhou a adaptação pra cinemas, já foi gravado. Tá tudo pronto pra estrear no mês que vem nos Estados Unidos e pra gente, se não me engano, em setembro. No Brasil vai demorar mais alguns meses. Que droga. Com a direção do Jeff Wadlon, que não é o primeiro diretor, e a produção do Matthew, que no caso é o diretor do primeiro, agora ele tá na produção do X-Men First Class, aí tá ocupadinho e tal. Na verdade não é mais o First Class, né? First Class. O Dias do Amanhã Esquecido, não lembro como é que é. E fechando essa parte de introdução, a gente tem uma série de spin-off da Hit Girl, que foi lançada no ano passado, e serve como ponte de ligação entre as duas aventuras, cara. Ajuda. Seria um e meio, né? E além disso, o Millar já tá trabalhando em Kick-Ass 3, que ele falou que é pra fechar a trilogia. Sim, sim. É, uma coisa até que eu queria falar, porque, assim, dá pra perceber bem que, assim, quando ele fez o Kick-Ass, fez um boom, mas ele realmente, eu acho que não esperava um boom a ponto de fazer um Kick-Ass 2. Porque Kick-Ass, o volume 1, é uma história bem fechada, na minha opinião, entendeu? É bem fechada entre aspas, né, Mugi? Porque deixa bastantes ganchos. Ele deixa uma ponta, ele deixa uma ponta gigante no final, mas nada que a gente nunca viu antes. Ele deixa essa ponta, mas nada que ele precisasse realmente mostrar pra gente, entendeu? Nada que a gente precisasse ver. A ideia do surgimento do vilão, né? Mas você não precisa de um volume 2, realmente, de fato. Agora, no volume 2, é extremamente necessário um volume 3. Porque ele não tá aberto. Nem fecha aberto. Que isso? ele fecha totalmente aberto. É muito na cara que, assim, quando ele fez o 2, ele já tem ideia pra fazer o 3. E quando ele fez o 1, ele não tinha ideia de fazer o 2 e o 3. É lógico, o primeiro deve ter sido uma coisa mais pro arriscar, fazer uma coisa diferente. Vamos ver como vai ser. Vendeu, ele ganhou o contrato. Provavelmente ele já assinou o contrato para 2 e 3 com a editora e com as produtoras de filme, quando depois do sucesso, né? E é bem provável que tenha até mais um spin-off aí no meio, sei lá. Mas dada essa introdução aí, pessoal, então vamos só fazer uma pausa aqui pra definir que a gente sim vai tratar alguns spoilers aqui das séries, porque, querendo ou não, esse daqui é um cast pra você escutar antes de ver o filme, e pra ver um filme com uma experiência completa, você já teria que ter lido os quadrinhos. Exato. De algum jeito. E é mais ou menos isso, a gente vai tentar não se segurar muito, então estejam preparados, talvez o linguajar também do podcast ultrapasse um pouco a medida que vocês estão acostumados semanalmente com a nossa ponderância. Então se preparem, porque a partir de agora caiu a porta. Vocês foram avisados. Mas puxando aqui pra sinopse básica da obra, pra quem já sabe, provavelmente, não, a gente não precisa explicar, mas basicamente a história do Kick-Ass, né, o Chuta-Bundas, é a história do Dave Lizelsky, que é um estudante do colegial comum, que tem um pai viúvo, nada muito diferente, ele nunca teve sua família assassinada por mafiosos, ele nunca... Não teve aranha radioativa, jurou vingança, né? Aranha radioativa, né, nem raios cósmicos, é só um adolescente normal. E como diferencial dele, ele é apaixonado por super quadrinhos, né? Coisa que é comum até certo nível também das pessoas. Agora, o que tem o diferencial desse personagem é que ele pega a ideia de todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida, né? E se eu resolver se tornar um super-herói na vida real? O que que rolava? E o Mark Millar não poupa argumentos pra mostrar que não é certo. Se isso rolar, você vai se fuder muito, velho. Muito, muito. Quando eu era criança, eu quis ser um super-herói, tanto que eu peguei, sabe aquelas fitinhas da Nossa Senhora de Aparecida? Lá vem. E desejei ter... Você faz 3 amarros nela, faz 3 pedidos. Aí o Jim era a super padroeira. This is madness! 2 desses. Era do Brasil. 2 desses foi pra mim ter superpoderes, ó. Olha só. Mas então, ao contrário do Jim, o Dave, ele se chamava Kick-Ass e era o vigilante da cidade de Nova York, né? Ele se declarou. No começo a gente vê que é bem essa experiência e tal. O Millar, ele tenta trazer bem essa visão do que seria um super-herói sem poderes no mundo real, cheio de corrupção, máfias e tudo que há de mal que o mundo tem a trazer. Né? Acho que uma coisa muito maneira da obra, além dessa proposta, é o que a gente já bateu antes, que é o realismo. É, o cara não poupa argumentos, tem muita coisa forte que vocês provavelmente já viram ou estão sendo aqui advertidos para que vão ver. Não vai fazer que nem o Kiba achar que é, sei lá, um filme Disney. Você vai assistir com a família toda. Mas além disso também, a gente tem a narrativa da história no geral, né? Que é uma situação que foi se desenvolvendo. Isso que é o maneiro do Kick-Ass, é o realismo. E muita coisa perto do que a gente vivencia no dia de hoje, né? YouTube, essas lojas de quadrinhos, são as pessoas xingando, pessoas sendo humanas e fazendo merda. Acho que é mérito do Mark Millar também, né? Porque ele sabe falar com o jovem da melhor forma possível. Sim. Ele tem a cabeça de adolescente. É, ele é um escocês velho e ainda gosta de pensar como adolescente, é incrível isso. Não, é impressionante, você pega a história, ela, você sente que ela saiu da cabeça de um adolescente, assim. De fato. É o que o adolescente quer ver, entendeu? E é impressionante como o cara consegue fazer isso de uma forma tão natural, a não ser que seja o filho dele que escreve, sei lá. Às vezes é isso, ele dá pro filho dele escrever. O grande lance que ele mostra, na verdade, assim, ele fala de super-herói no mundo real, mas a gente tem que lembrar que nesse contexto, o super-herói, ele vai virar um vigilante. Porque a gente não tem super vilões. Não tem super poderes, não tem, né? Não existe ameaças alienígenas, não existe gente super poderosa. Então aqui o cara vai acabar virando um vigilante. O cara vai atrás de bandido, de assaltante, ele vai tirar gatinho de árvore. Então, quer dizer, é essa visão que ele quer dar. Quer dizer, um super-herói na vida real, ele ia trabalhar com isso. Trabalha, porque eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, eles têm 500 super-heróis registrados na polícia e tudo mais. O Cabeça aqui é um exemplo claro do que é visualizar um herói da vida real, né? Exatamente. Porque... É falar de Taubaté. Naturalizado em Taubaté. Taubaté, temos o Batman. Ele tá acostumado com o Batman regional dele, né? O Cabeça, pra quem não conhece aqui, ele é o Robin do Batman de Taubaté. De Taubaté, a estrela olímpica. Meu Deus. Então ele tem uma segunda visão ali pra tratar aqui pra gente, não é, senhor? É, realmente, eu vivenciei a história. Mas é interessante, né? Queria deixar até mais pra frente, mas puxando esse gancho, a gente já teve até exemplos da vida real aqui do mundo. Do mundo, nossa terra. A terra de verdade, né? Terra zero, né? Terra 1. Não é a terra 1. A terra 616. Não é o universo 616. É a terra, Que a gente teve heróis americanos. A gente tem um exemplo de verdade aqui nos Estados Unidos recente. Foi o Phoenix Jones, né? O Jones. o super-herói da vida real, né? Que inclusive foi preso, se meteu em confusão, descobriram a identidade secreta. Era um cara nos Estados Unidos que realmente fez uma armadura de super-herói. Andava com, acho que, o spray de pimenta, umas paradas assim, e tentava apartar briga durante a madrugada lá de sítio ou alguma coisa assim. E os caras até descobriram a identidade do cara, exporam ele, né, tal, ameaçaram. O cara, ele era lutador invicto de MMA também. Teve um rolo interessante a se acompanhar, que talvez estará no posto. Mas então, Rod, não é só ele, por quê? Porque, tipo, lá nos Estados Unidos existe um registro de super-heróis, que é basicamente assim, tipo, qualquer um pode ser um super-herói nos Estados Unidos. Só que você não pode andar armado. Porque se você andar armado, você é enquadrado como vigilante. Então, você é preso. Tem até rede social, tem um monte de uma parada assim que surgiu nesse movimento. Não sei se o Kick-Ass aproveitou disso, se isso aproveitou do Kick-Ass, mas é até interessante, assim. Mas voltando essa pegada aí do movimento dos super-heróis, então teve bastante isso, existiu bastante. E até curioso, assim, pra não falar, sei lá, arriscado, maluco, doentio ou não. Dessa galera que eles... Preocupante, né, velho? É complicado, né, cara? Porque o cara se bota em risco, né? É uma vida aí que tá se expondo ou pode estar prejudicando outras pessoas, né? Porque, infelizmente, pode a dar gente errado. Não vive na era de prata, né? Então, tem situações que se resolvem, cara. Que não são simplesmente assim, né? O mocinho batendo no vilão e tudo vai acabar bem, né, cara? Tem máfia, tem esse turcão, tem ameaça, tem muita coisa aí relacionada. Tipo, se você for ser um herói na vida real, você vai ter que chegar e tomar decisões que não são decisões fáceis a se fazer, que nem, tipo, a gente vê em quadrinhos, entendeu? Porque não é simplesmente você ver quem é vilão e quem é mocinho, não existe isso na vida real. É, a gente, quando a gente fala de super-herói, no geral, tirando os exemplos que a gente já conhece, a gente tá falando de seres super-poderosos. Eles conseguem lidar com situações que pra gente são inimagináveis. Até o próprio Batman. É uma válvula de escape da realidade. Exato. Né, geralmente. Poxa, não é assim. E aí, o que ele te mostra, realmente, assim, na primeira edição, ele fala assim, olha o que vai acontecer quando esse idiota, sem treinamento, vai sair na rua. O cara acaba esfaqueado e atropelado... Sim, pelado. É. Ele vai jogar na sua cara e falou assim, se você sair na rua e você acha que sem treinamento, você acha que sem saber nada, você acha que você vai se dar bem só porque você quer, só pela sua força de vontade, não é assim, vai dar errado. E é o que acontece com o Dave. A merda é jogada no ventilador com ele junto. É a posição do Miller de te mostrar, né? Ele tá ali, ele quer te mostrar, é esse o tom que a minha revista vai ter, porque é isso que acontece. Esse é o mundo real que a gente vive. Se você der bobeira, alguém vai te esfaquear, alguém vai atirar em você. Não é assim, não vai aparecer um super-herói, você não vai desviar da bala, você não vai ganhar de 10 caras sozinho. A ideia de quero ser um bom samaritano, mas quero combater vilões também, combater bandidos, tem um preço a se pagar. É lógico. Sim, envolve bem mais coisa. E essa é uma pegada legal da história, né, que o Mark Miller vai deturpando com o passar das edições. Começa bem... A primeira edição tá bem light, viu, gente? O primeiro capítulo é bem light. Bem light. Você pensa que é um estímulo a bom samaritano ser um super-herói saindo na rua? É nada, porra. Não... É nada. Não, para. Você se ferra demais, cara. Mas acho que vale a pena aqui a gente parar aqui e analisar um pouco os personagens, assim, ou pelo menos os principais da obra, pra formalizar quem eles eram, assim, o que vocês acham de cada um, né? Eu vou puxar a bola começando pelo próprio Kick-Ass, né? O Dave Lizelsky, que eu não sei se eu tô pronunciando certo. Ele é um garoto no começo, né, de 18 anos, né? Um loirinho, magrinho e franzino, né? Que resolveu se tornar um vigilante. E ele acaba descobrindo aí mais pra frente, né? Que é com dura consequência que não é tão fácil assim, né? Como é nos quadrinhos. Ele tem como base de família o pai dele, que é viúvo porque a mãe dele morreu por um ataque de aneurisma, né? Algo assim. E o pai dele tá tentando contornar essa situação, mas ele tem uma vida bem monótona em casa. Na escola, ele também não tem nenhum destaque, além de gostar de uma menina lá que não dá bola mínima pra ele depois da situação triste. Ela não só não dá bola com ele, como acaba com ele, né? É, vítima da friendzone, da gayzone e depois da... Nossa, cara. Caraca, velho. E ele tem como motivação, basicamente, por que não, né? Why not? Né? Eu não tenho nada a perder. O que pode dar errado? Já, né? Tô na merda. É, ele teve uma ideia, né? Por que ninguém faz isso? Não, e é interessante, assim, nem tem todo mundo tem coragem de executar, né, o que pensa e tal. Eu só tenho um parafuso a menos. Ele, come, ele fala essa questão, ele fala assim, poxa, mas... Com tantas pessoas... Nunca ninguém tentou ser super-herói? É, pô, a gente já tem quanto tempo histórias de, em quadrinhos e não tem uma pessoa que nunca tentou ser um super-herói? Lógico, a gente, nesse universo deles, tá, gente? Ele fala, poxa, e ele tem, na verdade, eu acho que é engraçado, porque esse começo dele não é por altruísmo, assim, não é que ele quer salvar o mundo, ele é um babaca. Ele é um idiota! E ele resolve, ele acha que é uma boa ideia. Não, é verdade, porque ele não é tipo... Ele é o Hal Jordan. Todo dia tem uma merda. Ah, é de Jico mesmo, né? Ele não é porque, como ele falou, não é uma vingança, não é igual o Batman, que ele não foi construído a motivação de que ele vai acabar com o crime, não. Não é porque ele quer salvar o mundo, não. Ele, tipo, tem essa ideia, acha que vai funcionar, e como ele é um jovem consequente, a tatuagem no cóccix, como o Rhodes brinca, né? Ele foi atrás e falou, é uma boa ideia, vamos ver o que que rola, né? E deu muito errado. E mesmo dando errado, ele não desiste. Porque é um idiota. É aí que tá o meu ponto. Mas no final da primeira edição, ele acaba sofrendo um acidente horrível, onde ele é espancado, esfaqueado e atropelado por um carro. Só isso. Só. Ele não morre. Mas ali também, parte dos ossos dele são substituídos por ossos de... Ele perde alguns... Ele se fode tanto... Que ele volta e sente menos dor do que ele sentia antes. Ele colocaram 3 placas de metal na cabeça dele, coisas assim. Assim, ó, 4 operações, 2 meses de terapia, 3 placas de metal na cabeça e um monte de fisioterapia. E 85% a menos de dor. Foram 6 meses de recuperação, ele fala. Não, e é brilhante, porque, tipo, me fudi tudo... E o retardado vai e continua fazendo isso, uma besta. Não, ele mesmo fala, quando ele sai, quando ele acaba de voltar pra vida normal, ele fala, sou retardado. Não, ele fala, cara, eu perdi 6 meses da minha vida por causa de uma incursão minha como super-herói que deu errado. Por que que eu vou continuar fazendo isso? Mas é idiota. E ele vai continuar nisso, porque, não sei, sabe, ele tem vontade de fazer e ele quer fazer aquilo, né? Ele sempre bate nessa tecla de que, poxa, é uma vontade que eu tenho, é ser um super-herói, é uma coisa que eu quero fazer e, cara, vamos, né? Como ele fala, tinha uma fera dentro de mim. Uma fera, né? O Rock também. É muito Rock Balboa. Só que o Rock não quase morreu atropelado. Né? Só ficou com a cara deformada. Adrian! Uma coisa legal que eu acho desse personagem é, principalmente o principal, ele tem que se construir durante tudo. E no começo, óbvio, ele tem a experiência dele, ele se expõe e tal, depois tem aquela experiência final, que ou vai ou racha mesmo, ele faz aquilo. Mas ele sempre vai continuando a merda, cara. Ele é um adolescente mesmo, assim, só faz cagada. Só merda. E isso é bem retratado, assim, a ponto de, no continuação, ele se ferra muito, né? Porque ele perde o pai dele, depois ele se ferra mais ainda, mais gente morre, entendeu? Dá uma merda gigante na cidade. E tudo por causa de uma inconsequência, né? É uma mensagem até interessante, né? Ou até quando ser inconsequente vale a pena ou não, né? Não sei. Sendo que ele que iniciou tudo isso, né? Olha só. Ele que iniciou isso. Exatamente. Se ele não tivesse a ideia de fazer isso, tava tudo a mesma coisa, tá ligado? Sim, tava o mundo andando. Mas ele vai evoluindo maneiramente, ele aprende a lutar, que é importante, senão ele ia ser muito bundão. Ele vai ficar muito bravo se ele não aprendesse aprende a lutar. Entre aspas, base, né? Não, óbvio, ele não é um lutador. Sabe, ele não é um lutador. Infelizmente, isso. Não sei se é pelo traço, se o Romita quis forçar isso, mas ele realmente não ganha muitos músculos durante a série. Então. Não, mas é aquela coisa, querendo ou não, ele é um adolescente, ele não tem como malhar horas e horas e, sabe? Não, não dá, ele vai ser um cara que o máximo que ele vai fazer é se virar nessa condição, ele nunca fez nada. É, saber um pouco. O próximo personagem que a gente, eu acho que vale a gente citar aqui, que também é bem marcante dentro da... A pérola desse quadrinho. O cara mais pirado do mundo. É o McCready, ou Big Daddy, como ele é chamado, né? Na verdade o nome a gente chama de McCready porque a gente descobre depois o sobrenome da filha dele. Mas ele é, no momento, ele é apresentado como o melhor, ou pelo menos na visão do nosso protagonista, como o melhor combatente do crime que existe, né? Ele é um cara maluco. Olha, eu acho, corrige-me se eu estiver errado, mas ele... Tá errado. Beira ao tá nível... Errado, não, tá errado. Ele beira ao nível do Coringa. não. Tá errado, sabia que péssima tá referência. Nossa. Coringa não. Sabia que tá errado. Porra, Mugi. É próximo. É mais pra Justiceiro, Mugi. Justiceiro. Não, porque... ele é mais pro Justiceiro. Ele fala que... Exatamente. É Justiceiro não, porque... sem motivo também. Não, outro maluco. Eu queria dizer pelo seguinte motivo. Tipo, ele entrou nesse mundo por causa de um dia muito ruim que aconteceu não com ele. Na verdade, não. Você está falando do filme, a versão do filme. Ah, é. É, na versão do filme é isso, na versão da HQ. Na versão da HQ ele é um maluco mesmo. Exatamente. Porra, tá certo, tá certo. Ele é apresentado pra gente como especialista, principalmente em arma de fogo, né? E você descobre que ele treina a filha dele pra ser uma assassina letal e super-herói também. E é como o Rhodes falou agora há pouco, ele é até citado como... ele é o Frank Castle, né? O justiceiro. Porque, cara, ele... não tem escrúpulos, ele vai matar, ele vai bater e, cara, é isso. Ele mata da forma mais escrota possível, da forma mais doída possível. Ele levanta a grana vendendo HQ do Homem-Aranha 1. Cara, isso é bizarro no final, cara, é um plot twist. Isso. Cara, muito maluco, muita coisa, e toma um balaço na cara, morre, fodido. É um não, personagem que eu não gosto, sério. Ele fez o que ele precisava fazer, que era ser foda. Foi foda. Com certeza. Morreu foda. Quer dizer, morreu fodido. E por consequência, né, ele tem a sua cria, a sua prole. A sua prole, Mindy McGrady, é isso que fala? Tá certo, tá certo. Isso, a pérola do quadrinho. A pérola do quadrinho, a Hit Girl. Hit Girl. Ou a heroína principal, dependendo de como você enxergar essa obra. Vamos combinar, que tirando o Big Dad, ela é a única heroína de verdade. Melhor anão em quadrinho é. Cota anão. Até o próprio Millar brinca, né? Vários personagens chamam ela de anão. Ela mesmo pergunta, cara, o que acontece? Que história é essa de anão, velho? Porra! Por que é anão? Porque, tipo, ela tem 10 anos, tá sendo treinada pra ser uma vigilante letal e bate em todo mundo. É mostrado pra você que ela é treinada, tipo, desde os 4 anos de idade pra ser... pra matar, pra saber matar. E, cara, é treinamento de, assim, atirar no colete à prova de bala, amarrar e jogar no rio. É aquilo, né, cabeça? Ela aprendeu a limpar uma arma antes de falar papai. Com certeza. Com certeza. Sim. Ela é o que a gente tem, entre aspas, assim, o mais próximo do, por exemplo, do estereótipo do Batman, que existe nesse universo, seria um cara que treinou a vida inteira pra fazer o que faz. Seria ela, né? É, a diferença é que ela fez a mesma coisa, só que em menos anos. Mas o treinamento dela também não era mega específico. Isso é o que a gente tem de margem também do... suspensão de descrença. Isso. Ela é o limite da suspensão de descrença que o quadrinho tem, né? E traz muita discussão também. Tem muita gente que fala, ah, não, mas isso é assim possível, isso aqui e tal. Primeiro, tá bom, é um quadrinho, a gente não tem muito o que se pegar, apesar dele se propor a realidade no... Mas ela, sim, tem um quê de viagem, ela passa um pouco do humano, afinal, nenhuma criança de 10 anos ia tomar 3 marretadas de um martelo de moer carne. Na cara! Ia sair bem. É. Na cara. Na cara. Ia sair bem. Mas a ideia dela é muito bem executada, que é uma criança que foi criada pra ser psicopata, entendeu? Ela tem a vida toda dela baseada nisso. E estraga psicologicamente a criança, né? Porque ela não consegue mais pensar do jeito que uma criança da idade dela pensaria, né? Isso é bem explorado no Hit Girl, né? Que é, tipo, é o principal. Isso, tem consequências fortes, cara. Ela fala, né? Eu consigo matar um monte de gente, mas não consigo lidar com bullying normal, né? Então... é, exatamente. Na verdade, ela consegue. Ela descobre que ela tem armas pra isso. Mas... mas, assim... mas não é de uma forma convencional, cabeça. A gente não entende... é. Ela, assim, ela é treinada em todos os tipos de... desde coisa, de treinamento militar pra retirar informação, até se libertar, até... matar com espadas e todo tipo de faca, atirar, todo esse tipo de coisa. E ela, como a gente falou, ela realmente acha aquilo normal, assim. Ela fala que ela, sei lá, ela pediu de aniversário um R15 de Natal. Ela pediu de Natal um R15, sabe? O pai dela. Porque foi nesse contexto que ela cresceu. Eu vejo isso. Eu posso estar superestimando o Millar quando ele escreveu. Mas eu vejo isso uma crítica à forma como as pessoas criam as crianças. Porque hoje... é, principalmente nos Estados Unidos, né? A gente aqui um pouco menos, mas a criança nos Estados Unidos, ela cresce sabendo de que ela vai ter que um dia ela vai ter que trabalhar e ganhar muito dinheiro. Essa é a ideia da criança americana, porque o quanto ela ganhar de dinheiro é o quanto ela vai ser feliz e ela vai poder viver melhor. Não, essa própria cultura aí que eles batem na tecla, principalmente no 2, né? Que ela, que ela tem que ver, que ela tem que comentar com as amigas, o que o próprio Big Daddy fala, eu não queria que ela crescesse vendo American Idol e fazendo besteirinha, tá ligado? E é uma coisa que até no Brasil a gente tem essas modinhas infantis aí, que a molecada fazendo e tal, eu não vejo totalmente mal, assim. Elas têm que ter coisas fúteis, porque a criança realmente não vai ficar preocupada com Obama. E com a explosão da bolsa de valores lá. É, ela tava preocupada com uma hora. Qual que eu gostei da CNN? Mas também é importante que não fique só nisso, né? Que tenha base pra crescer e evoluir sempre algo mais, né? Com o passar do tempo, né? Não de uma explosão de imersão aí, né? Criar um mini adulto. Exato, mas eu vejo isso como uma ideia de... Por que que a gente pode dizer que o nosso método de criar nossos filhos é certo e o dele tá errado? Porque todos nós somos criados nisso, então pra gente é normal e é certo. Mas pode ser que não. Ué, ele criou a filha dele pra sobreviver. Ela fala, ela consegue ganhar dinheiro, ela se autossustentar, se defender, quer dizer, tá errado, de certa forma. Se você pensar friamente, às vezes não. Ele criou a filha dele da forma como ele achou melhor possível. Só que matar pessoas não é legal ainda. Não, mas ainda assim, a gente ainda tá, mas tá dentro do que a nossa sociedade aceita. Hã? Peraí, eu não aceito matar pessoas. O quê? Matar pessoas? Não, não, gente. Cara, eu não moro na Rússia não, cara. Porra, calma aí. Não matar pessoas. Você tá na Rússia, calma. Cabeça. Não, o que eu tô falando que é que essa coisa de você, de matar pessoas erradas, isso é uma coisa da nossa sociedade. Tem sociedades que não acham isso. Até sociedades primitivas. Então, quer dizer, calma, a gente tá fazendo toda essa análise do ponto do que a gente acha correto hoje. O cara pode ter uma visão de que isso é errado. Esse é o ponto que eu acho que é a crítica. Quer dizer, o cara, ele pode ter uma visão diferente do mundo e preparar a filha dele pra isso. A gente condena porque a gente tá vivendo uma sociedade que funciona pra gente há muito tempo que condena esse tipo de coisa. Mas é do mesmo jeito que a gente faz coisas erradas. Nós vivemos e criamos os nossos filhos e temos pretensões que podem ser consideradas erradas por outras pessoas. É isso que eu tô tentando dizer. Eu entendi, cabeça. Tudo bem. Pô, só o Jim entendeu, eu fico preocupado. Ah, criança é um advogado que falou isso, fiquem de olho. É basicamente, ó, vou pegar o Red Sun que falou. É aquela ideia do capitalismo que só tem dois países e pergunta por que que fazer isso? É basicamente assim, né? É por que que a gente tá certo e não o outro cara? É isso que o cabeça quis dizer. Não que eu tô falando que você tem que criar sua filha pra matar pessoas, hein? Por favor, não façam isso. Deixa também, eu explicar, né? Vou explicar que não é isso. Eu não sou a favor disso, mas eu tô falando que a ideia dele, do Miller, eu acredito, seja mostrar isso. Eu posso estar, como eu falei, superestimando ele. O próximo personagem que vai falar é um personagem até que interessante, é o Chris Genovese, que é o Red Mist. Eu gosto do Red Mist, é um... Genovese. É da máfia, né, velho? O que você queria? É, mas o Red Mist, ele aparece inicialmente como um herói inspirado pelo Kick-Ass, e que ele também ele chama a atenção, né, da mídia, mais do que o próprio Kick-Ass. Até porque ele tem mais dinheiro, mais recurso, ele é mais prático, é mais eficiente, né, um monte e de coisa. E ele apareceu na TV, né? Como a gente diz, né, é o super dinheiro, né, o poder super dele. Dinheiro, ele tem o poder do super dinheiro, super cara. Dinheiro. O cara tem um ele carro. Fudeu o carinha, ele fudeu o carinha lá, que é o pai dele. É o Tony? É o Tony. No filme é o Tony. É o Tony. Ah, a gente Tony. Não gosta do Tony. Eu não gosto do Tony. Ah, a gente não gosta, pega o Tony. Mas então, o Red Mist, ele é apresentado inicialmente pra você como um herói, um parceiro até, pro Kick-Ass, e depois ele é responsável pela primeiro plot twist da história, né? Porque ele, na verdade, é o vilão, né? Na verdade, ele nunca é apresentado como um super-herói. Não, ele é apresentado. Comics ele é. Não. É, no filme que você já sabe desde o começo que não. Na comics você não tem ideia de que ele é um vilão, que ele vai trair o Kick-Ass. Exatamente. No filme não, mas desde sempre não aparece ele já falando com o pai dele. Não, na comics não. Ele aparece, mas você não vê o rosto dele. Você não consegue identificar que o Red Mist é o filho do grande vilão, né? Do mafioso. Ah, você só descobre isso no final da edição, se não me engano, 4 ou 5, que é quando ele é traído. Mas no filme não tem jeito, porque ele mostra que ele é o filho do mafioso e depois ele mostra ele já conversando com o pai, né? E ele exatamente. Já com uma fantasia também. É porque a primeira vez que eu vi, faz tanto tempo que eu li, né? Olha aí, olha o comprometimento. Não leu pro Carnaval a primeira vez que eu li, ô cabeça. Mas no dia depois que eu li de novo... Não, mas quando eu li de novo eu já sabia, porra. Ah, entendi. Então não foi uma surpresa pra você. É, aí não teve aquele baque. Mas essa é uma diferença também da adaptação pro filme e da comics. O Red Mist, na verdade, assim, ele vem com a primeira wave, vamos dizer assim, de super-heróis que vem por causa do Kick-Ass. Porque ele começa a ficar famoso, ele começa a ganhar sua popularidade na internet, por meio de divulgação, ele cria a página do MySpace, vídeo no YouTube, não sei o quê. E começa a aparecer outras pessoas que, assim como ele, acham essa ideia de combater o crime interessante. E esse Red Mist aparece e ganha uma grande fama, porque ele começa a desbancar alguns mafiosos. Ele desbanca um negócio de jogo russo, se não me engano. É, uma coisa importante falar também é o relacionamento dos super-heróis online, né? O quão ele usa, né, esse recurso durante a obra. E o Red Mist é um exemplo forte, né? A mídia joga ele como o primeiro a ter o blog, o primeiro a se postar lá, e o Kick-Ass até fica bravo. A própria exposição do Kick-Ass lá no MySpace, né? Que era o que bombava na época. Pelas coisas, as redes sociais que tinham, era uma jogada jovem e prática, né? Que o Millar também tem, né? Eu fico imaginando por que eles não usam o Instagram. Na época não tinha, né, gente? Não tinha, 2008. Porque a máscara, dois... não dá pra comer comida. E o Instagram só serve pra foto de comida e gato. E cupcakes. Porque cupcake não é comida, é enfeite, sei lá. Uma outra importância do Red Mist é que a hora que ele aparece, o Dave praticamente desistiu de ser super-herói porque ele viu que ia dar muita merda. E aí, quando o cara começa a ganhar fama, ele, como adolescente consequente, fala: não, tem que pegar meu lugar de volta, que isso? Eu vim aqui, apanhei, fui pro hospital e esse cara vai ficar com a fama? Então, quer dizer, você começa a reparar que as atitudes dele têm sim o altruísmo, a coisa de ser super-herói, mas às vezes é mais o próprio ego dele que foi machucado, ou ele quer aparecer mais que o cara. Então, ele não é bem assim um super-herói, ó, meu Deus, eu vou me sacrificar pela humanidade, porque é isso que eu tenho que fazer. Não, é ciuminho. Exatamente. Ele foi o primeiro que criou a página no MySpace. Mentira, fui eu, porra! Caramba. Ele briga com o pessoal, né? E eu acho que, assim, esse pelo menos são os quatro personagens principais que fecham, pelo menos, a primeira edição e até a segunda, de modo amplo, apesar de ter outros personagens. Ah, sim. Tem alguns personagens ali que também tem uma outra importânciazinha, mas que só vale a pena citar, não entra muito, que é, por exemplo, o pai do Red Mist, né? Isso, que ele é o grande vilão. John, né? Genovese. Ele é um vilão, é importante, eu acho que também é legal citar que tem uma mina que o Kick-Ass gosta, porque, a Kate, de certa forma, ela serve como impulso na segunda história. Quem mais? Ah, o policial, que é o negão que adota a... É Marcos? A Hit Girl. Ele também é o Marcos, né? Apesar que na comics ele só aparece no finalzinho mesmo. Ah, né? Sim. Mas é bom citar, mas o pessoal conhece por causa do filme. O filme, né? Tem mais relevância, isso. Fato. E o pai do Dave, né? O James também, né? Ah, sim, o pai do Dave. Eu acho que é esse que dá pra citar, assim. O primeiro volume barra filme que só vale a pena citar, assim, deixar uma menção honrosa. Ah, honrosa, né? A Kimberly curtiu isso. Mas então a gente não vai falar quadro a quadro o que aconteceu, até porque a gente vai falar de uma quantidade maior de HQs hoje, ou de páginas, ou de conteúdo do que o normal. Então a gente vai começar mais ou menos com a nossa... O que a gente acha, primeiramente, do Kick-Ass 1? O começo, o HQ1, né? O Kick-Ass 1, que é o começo de tudo, ele traz bem essa pegada que a gente conhece, né? Da realidade, essa vontade, o quanto a merda pode dar, o que dá pra acontecer e não, o quão deturpada pode ficar uma situação. Eu acho que o sucesso se fez muito, principalmente por causa da violência. Não dá pra mentir. A violência é o que vende Kick-Ass fácil. É uma comic extremamente violenta mesmo. Acho que qual a classificação? 18 anos, né? Tem que ser 99, cara, acompanhado com os 18 pais. 18 ou 20. Tem que ser uma parada assim, porque é pesado. E com atestado de sanidade mental, né? 21 anos e depois tem que ir no psicólogo. Não, então, eu ia falar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você compra o Kick-Ass, ele já vem com, de graça, duas visitas ao psicólogo, né? Sim. 200 páginas de diversão, 2 meses no psicólogo, né? É, mas aqui quando fala sangue, não é porque saiu de uma perfuração de bala. Você vê tripas, você vê cabeças sendo cortadas. Nossa. Sim, nossa, velho. Não tem, não poupa argumentos. É explícito, mas demais. Mas eu acho que esse é interessante do Kick-Ass 1. O Romita Jr. manda bem demais na arte, né? Ele faz um traço bem único, né? É bem característico. Essa primeira edição, ela é muito boa de traço. Ele tem uma queda depois no Kick-Ass 2. Você vê que é bem consistente, mas o Kick-Ass 1, ele é praticamente impecável no que ele faz, na proposta de traço dele. Sim, né? Sim, eu acho. Ele consegue fazer a cena. Porque, assim, uma coisa importante a gente falar também é que a HQ, no geral, desde o roteiro até o traço, ela é bem cinematográfica. Cara. Os quadros se completam com uma ação fluida, você consegue ver os quadros, entender o que tá acontecendo na sua cabeça. Você vê as tripas em slow motion. Exatamente, é o Zack Snyder, né? Slow motion em quadrinhos. olha que fantástico esse quadrinho. Ele é de fácil absorção dos quadros, eles são bem posicionados, você consegue rapidamente entender o que ocorreu de um quadro pro outro. Não é cansativo. O primeiro, em especial, é muito rápido de ler, ele tem pouco, realmente não tem tantos diálogos expositivos e reflexões, ele é bem tranquilo, às vezes assim, alguns quadros você pode usar ler o balão pra você entender o que tá acontecendo, assim, ele é bem autoexplicativo. É bem dinâmico. Geral. É uma HQ bem tranquila de se ler. Ela não é chata, ela chata no sentido de maçante, de às vezes você tem que parar, não, você lê tipo assim, uma hora tranquilamente, você lê um atrás do outro fácil. É aquilo, né? Seria um bom HQ pra introduzir uma pessoa no mundo de HQ. Ou não, né? Ou espantar de vez, né? Oh, yeah. Ou a pessoa nunca mais volta, é. Caraca, perturba ele. Não, a gente tá falando da narrativa, não da história em si. Ah, sim. Sim, da forma assim. De narrativa de um quadrinho é interessante. Mas eu falo, eu acho que não é todo mundo que tem estômago pra ler o que é fácil. Exato, porque ela não tem uma profundidade que você fale, olha, não, olha, releva isso e vê porque tem uma mensagem legal, ele vai fazer você pensar, não é bem assim, entendeu? A principal pegada que a gente já falou, que é uma sátira à realidade e o que aconteceria. Ele faz algumas críticas durante lá e cá, faz, porque o Miller tem essa pegada de... Mas, e também nada muito compromissado. Falar que ele tá querendo criticar a sociedade, criticar a polícia lá, que vai de contra todo mundo lá depois, é mentira, porque não é. Ele tá querendo se divertir e a gente tá na dele. Exatamente. Ele fala, tem um texto dele que ele fala que é a obra mais divertida que ele trabalhou na vida dele. Eu imagino, né? Ele pode fazer qualquer coisa, velho, qualquer coisa. Mas eu acho que o ponto dessa HQ é realmente assim, quando ele aprofunda, ele não entra em muitas camadas. Ele aprofunda um pouquinho e ele já volta, entendeu? Ele não vai trazer dramas psicológicos muito pesados ou altas críticas à forma como a sociedade se estrutura. Ele vai fazer, mostrar pra você, olha, isso aqui tá errado, a gente podia mudar, o ser humano é assim. E aí ele volta pra sangue, cabeças rolando, peitos em algumas situações, né? A gente volta. Uma coisa que eu acho, eu gosto de eu pelo menos imagino o que é o seguinte, é como ele foi inteligente quando ele escolheu o quadrinho pra fazer essa história. Por quê? Querendo ou não, a gente sabe que o quadrinho, por mais que você escreva 18 anos na capa, quem compra é adolescente, na grande maioria. Uhum. E eu nunca vi um quadrinho deixar de ser vendido porque ele é pra maior de 18. E imagino que nos Estados Unidos deve ser menos ainda. Porque ele não ia fazer um produto assim pra vender pra adultos. Pra adultos mais, assim, que leem quadrinhos, sei lá, o cara lê um mouse da vida. Não é esse o público dele. O público dele é, sei lá, dos 15 aos 18, 20, 21 anos, no geral. Então, como ele deve imaginar que, querendo ou não, por mais que seja uma censura 18 nos Estados Unidos, vai vender. O público-alvo dele não é 18. E o público-alvo dele vai comprar. Porque eu acredito que não tenha, não, você. Porque, querendo ou não, ainda é considerado coisa de criança. Então, você vai proibir uma criança de comprar uma coisa que é pra criança? Né? Não tem tanto. Então, o moleque de 15 anos vai comprar o que quer e ele vai gostar. Eu acho que a grande sacada dele foi essa, porque querendo ou não, o público dele não poderia ler isso, porra. Não, realmente é isso. Concordo, fica nessa margem entre o adulto e o adolescente maluco. E é por aí. Eu acho que ele não pode suavizar essa obra. Com certeza. Não, eu gosto muito do que é Zoom, eu gosto muito do resultado final da obra, depois do final da resolução da menininha que fica puta com ele, eu gosto da resolução da máfia, como que ele fica... É genial. Que a máfia foge de todo mundo. Eu acho muito interessante toda essa mensagem que ele brinca, né, que ele quer trazer pra gente, e pra mim o resultado é mega legal e o sucesso é merecido, cara. Então, é um fruto da geração, ele vai ficar marcado, querendo ou não, durante anos, eu imagino. Ele já pegou esse destaque todo, né? Positiva ou negativamente, sim, né? Sim. Porque ela teve muita polêmica quando saiu, de pessoas revoltadas. Falar, cara, não é isso. Né? Exatamente, olha, não precisa disso, porque realmente é excessivo. É uma coisa acima, muito acima da média. Assusta, né? Cara, excessivo por excessivo, eu não vi ninguém reclamando de God of War quando saiu. Mas a mídia e a situação... O God of War, você não vê uma menina de 10 anos? Videogame tem a censura mais pesada, igual cinema, Jim. Não, também o God of War, ele tá em um outro um outro nível da história. Tipo, ele tá no... Ele tá matando monstros, sabe? É monstro, seres supernaturais. Qual o nome? É, ele tá na, no passado, tá no, naquele negócio de mitologia, entendeu? Ah, é porque os gregos podiam matar todo mundo. E a regra também. Se o cara é careca e bombado, não tem problema. Ele pode... Se for uma menina de 10 anos, é errado. Vin Diesel, mandou um abraço. Ô, Rod, seu argumento me convenceu. Fechou, Jim? Então tá ótimo. O argumento do Mug tá fraco, do cabeça. O seu foi o único que me convenceu. Fechou, então. O Vin Diesel mandou um abraço. Esse careca e bombado. Você vê que até o The Rock aderiu ao movimento. The Rock também. Agora, porque o The Rock atravessa o Vin Diesel pela o parede. O Terry Crews, tá todo mundo careca e bombado e batendo. Older blocker body wash is so powerful it can block BO for 16 hours. It's so powerful it can turn off the sun. But then it gets too cold, so it makes another sun. Double sun power! Mas eu acho que o HQ do Kick-Ass é isso, né? E por consequência, ele traz uma coisa muito legal, que é o filme, né? Que a gente já falou, que foi produzido por ele mesmo. Ninguém botou um dedão forte mesmo. Depois o cara entregou e falou: tá aí nu e cru, se você quiser comprar, compra. Se não, vamos vender pra outra pessoa. E é isso aí, vamos lá. E no final saiu um resultado muito maneiro. Apesar de que aqui no Brasil, eu não sei se vocês lembram, mas quando saiu, a gente teve uma dificuldade de distribuição. Nossa, né? Deu uma merda. Foi. Ficou, sei lá, uma semana. Tremenda. Uma parada assim. Ah, mas é igual o Dread 3D aqui. É. O Dread 3D ficou uma semana no cinema. É. O Dread, o... Scott Pilgrim. O Scott Pilgrim. É chato, né? O que acontece com esses filmes de HQ um pouco mais... Não é independente, mas um pouco mais sem mídia, né? Mais underground. É underground, né? Boa. Porque assim, o negócio mais pra fã de quadrinho mesmo, assim. É, tá. Porque a obra, no geral, vamos ser sinceros, toda ela é escrita pra nicho. Porque ela é lotada de referência pra quadrinho. As piadas são pra quem entende grande parte de quadrinho. Então a HQ, ela não deve ter medido pra público geral até o boom. Antes do boom do cinema. Mas cabeça, eu acho que, por exemplo, você tem ali, tem essas piadinhas, não sei o quê. Mas, cara, você não precisa das piadinhas pra entender a história. E muitas piadinhas, assim, não é tão nicho assim, cara. Tem muita piadinha, assim, pronta que é... ali, que qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento, que é praticamente todo mundo, porque o quadrinho tá aí a mesma coisa há 80 anos, vai entender. Todo mundo conhece o Superman, todo mundo conhece o Superman. Então, Odinho, o que eu tô querendo dizer, pra obra funcionar, você precisa ler quadrinho. Como o primeiro quadrinho, é difícil, pra começar. Como a gente falou, é a suspensão de descrença do cara que já lê quadrinho. Porque o cara que lê quadrinho, ele tem que ter uma suspensão de descrença X, diferente do cara que, sei lá, vê cinema, esse tipo de coisa. É, a gente também tem a transição da mídia, né? Que o filme do Kick-Ass 1, mesmo ele sendo de produção mais ou menos independente, ele teve que transformar muita coisa ainda pra virar um filme agradável aos olhos de um público de cinema, né? Ele não pode se ferrar com a menina, o Big Daddy tem que ter um fator um pouco melhor, porque se ele fosse só um maluco ia ser chato pra caramba. O Big Daddy tinha que ser o Nicolas Cage. Então, o Nicolas Cage, cara, é uma escolha excepcional. Porra, ficou bom. Mas o Nicolas Cage faz qualquer coisa, peraí. É muito maneiro. A menininha, cara, que fez a Hit Girl, eu não lembro o nome dela agora, que nem é tão mais menininha assim hoje, né? Ela fez, já tá com 16, ela fez um trabalho meio excepcional, que coisa. A trilha sonora do filme é muito maneira, Mika. O cara é tão maluco. É, a trilha sonora foi escolhida muito bem, porque assim, ela vai brincar toda hora com a situação. Se ela fosse uma trilha sonora que não se destaca, as cenas de luta talvez fossem ok. Mas agora, quando você vê a Hit Girl destroçando adultos com armas e tocando Mika no fundo, cara, é uma experiência única. É contexto, cara. É que nem... Hoje eu tava assistindo Kung Po com o meu velho e tava tendo aquela batalha de Kung Fu dos dois mestres tocando MC Hammer, cara. You can't touch this. O que uma música pode fazer, cara, com uma batalha de... Se fosse uma música chinesa normal, beleza, né? Mas foi MC Hammer, cara. Tirou totalmente o foco. Mas é que isso mostra... É aquela coisa... É não se levar a sério, né? É não levar aquela situação a sério. Você sabe que aquilo é uma brincadeira, é um absurdo, entendeu? E é o que ele faz. Eu gosto muito, velho, do resultado final da HQ. Ela é bem exposta e tal. Diferente do quadrinho, eu não aprendi palavras diferentes e novos. Não descobri maneiras novas de matar, mas é um massa velho muito, muito maneiro, cara, de ver. Aquela cena final do míssil explodindo o mafioso lá, cara. A bazuca. Aquilo é absurdo, viu? O melhor é a cena antes, quando o negócio chega e fala: não, tá tudo sob controle. Aí ele pega a bazuca todo tenso, Não, é aquela parada. Quem jogou Beat'em Up, jogava lá Street of Rage e Final Fight, sabe que quando você tá na cidade andando, cara, quando chega a bazuca, dá uma sensação maneira. E o filme trouxe essa sensação pra mim. Eu acho que vale a menção rosa, é a bazuca. É tudo que ficou de maneiro. Com certeza. É a melhor coisa que tava fora do quadrinho que eles colocaram. Com certeza. Under control, you're grabbing a fucking bazooka, you dumbass. Uma coisa que o Rod está falando muito é a aceitação do público, porque quando você pega leitor de quadrinhos, ele aceita um monte de coisas que acontecem. Então você pode fazer com que a personagem feminina, a garota que ele gosta, ele pode se dar mal no final, o pai, ele pode não ter uma coisa nobre, a atitude dele, mas o cara que vai ver o filme, ele não aceita isso. Ele vai ficar bravo muito, cara. E acho que tem umas coisas que acabou fazendo nesse filme... Que eu entendo que fizeram isso, tudo bem, mas quando você compara o comic... É uma adaptação, quando né? Quando você compara com a comics, né, original, realmente tem umas coisas que você fica... Você estranha muito, viu? O resultado foi bom, o resultado final. Mas eu entendo, cara, pro público, pra filme, sim. Ele foi feito pra um público que... Ele quer a história padrão do herói, da jornada do herói. Então ele começa... Sim. Ele começa, vai começar, logicamente, como fracassado, como ele começa na HQ. Só que daí você... A motivação dele já começa a ser um pouco mais altruísta do que o normal, que várias vezes ele fala, não, porque a gente tem que fazer isso, porque as pessoas não ajudam, o que a gente vê acontecendo e não muda. Aí você Sim. vai, o cara que é o maluco, que é o Big Daddy, ele vai ter uma motivação realmente, porque... Motivação nobre, de vingança. De vingança, Exato. Não sei o que. No final, a Hit Girl, que é outra psicopata, continua, mas ainda com a dupla vingança, no caso, né? Pela morte do pai e a morte da família. E o que quer continua nessa coisa de ser o herói e de ajudar. E no final ele termina com a garota, quer dizer, o cara ele termina no ápice, realmente, ele faz toda a escalada do herói. Coisa que o Mark Miller não faz, ele até desconstrói isso no quadrinho, porque no final ele tudo não deixou de ser, ele continua tudo por psicopatia, porque o Big Daddy ele só era maluco, a Hit Girl continua maluca e ele fica sem a garota, ele se fudeu, né, realmente. Não, imagina o cara que vê filme em cinema, ele não lê comics, se ele vai ver essa versão que tá na comics transmitida pro cinema, ele não vai aceitar. Exatamente. Ele vai xingar muito, na verdade. É, na verdade, esse caso, eu reconselho você fazer o inverso. Eu fiz o inverso. Eu primeiro assisti o filme no cinema e depois fui ver a HQ. Na verdade, se você fizer isso agora, se você não viu nenhum dos dois e vai fazer isso agora, acabou, porque a gente já estragou tudo. Mas, outra coisa que chamou minha atenção, por exemplo, foi que no filme, na cena que ele tá com o jetpack, que também é uma aquisição muito legal. Que não tem na comics. Ah, eu não curti, cara. Ah, eu curti. Eu não curti. Não engoli, não engoli. É maneiro. Bom, nessa parte, ele acaba matando alguns caras, né, com o jetpack. E ele só vai matar alguém no Kick-Ass 2, ele ainda fica mega bolado, que na verdade nem acaba acontecendo, a gente não sabe. A gente não tem como saber por enquanto. Mas ele fica mega bolado quando ele mata alguém. Ele fala, cara, eu tirei a vida de alguém, assim, coisa que no quadrinho ele nunca fez e nunca... E falou que não ia fazer. Ele tinha ainda esse código de conduta que no quadrinho, tipo, ah, ok, ele matou e... Vão pra cima, tirar de bazuca e... Mas isso aí é um ato no cinema. O herói, ele vem pra resgatar a parceira. Exatamente. Ela tá em problemas, ele surge e comete todos aqueles atos lá de matar os vilões que estão ali e matar o vilão final. Porque ele, teoricamente, ele tem que ser o herói ali. Quando a gente sabe que, na verdade, ele não é o herói, né? Ele é o protagonista da história. Ele é o mais fraco no começo ali, você entende? Ele não faz quase nada no quadrinho. A Hit Girl queima todo mundo com lança-chamas. Cara, é absurdo essa cena. Inferno. É por isso que eu falo que o filme enobrece os personagens demais, com certeza. Cara. É, ele transforma em heróis, né? Coisa que um espectador de cinema vai adorar. Exatamente. Mas assim, ele funciona muito bem, cara. A cena de luta da Hit Girl quando ela tá no prédio é fantástica contra os dois caras. É muito boa, assim. É um filme muito bem coreografado. A trilha sonora é boa, ele é bem produzido, assim. Ele não é um filme trashzão, mal feito, só pra ganhar dinheiro. Ele foi bem feito, ele é um bom filme. A adaptação, nem tanto, né? É, com relação ao clima e a mensagem que ele quer tratar. Mas é um bom filme, dá pra assistir tranquilamente. Se você entendeu e gosta desses conceitos. Bom, e o resultado tá aí, né, cara? A aceitação da galera. Mesmo fã de quadrinho mais chita, tem que virar um pouco o nariz e falar que foi um bom trabalho. Porque não dá pra ter esse nível de egoísmo e falar, não, faz do meu jeito também, né? Não é um Lanterna Verde que não serve de não salva nada. Que a gente tem que jogar no lixo e matar o cara que escreveu aquele roteiro. Pô, eu tenho uma coisa que eu gosto muito do Lanterna Verde, cara. Lá, eu duvido você me convencer. Que é a atuação do Ryan Reynolds. Você tá maluco. Ai, meu Deus. Inclusive, tem uma menção honrosa da HQ que ele gosta dos filmes ele do Ryan Ele fala que ele gosta... Por isso que ele se fode. Tá aí, esse é o problema. Por isso que ele se fode. O cara gosta da atuação do Ryan Reynolds. Meu Deus. Tô zoando. Playtime's over, kid. I never play. Eu não sei, em questão de adaptação, eu acho que ele lembra muito mais o Scott Pilgrim, cara, que foi uma boa adaptação, que eu só vi o filme, na verdade, e eu achei muito boa. Sim. Eu aceitei. O Scott Pilgrim ainda é mais coeso com a história original do que o que é. Não que Scott Pilgrim seja coeso, porque até hoje ninguém entende aquilo de forma completa. Mas eu aceito bem a versão do filme, porque eu entendo que aquilo é uma adaptação. Se eu olhar com os olhos críticos, sabendo que aquilo tem que ser adaptado para o público de cinema, eu vou enxergar aquilo muito bem. Agora, se eu for enxergar, olhar aquilo, tipo, com os olhos, não, isso tem que ser, tipo, igual ao quadrinho, aí realmente eu não vou conseguir aceitar. O Watchmen manda um abraço. continuando. Tá. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. Mas esse é o resultado final, né, que tem no filme, e esse sucesso todo trouxe o que todo sucesso traz aos escritores, né? Que no caso encheu o cu de grana deles. E depois. Sempre, e depois, né? Obviamente, as sequels, né? As sequências, as continuações. Ah, porque a demanda tem, né? Criou uma fanbase forte. E ele traz o Kick-Ass 2, cara. Que se você achava que o Kick-Ass 1 era maluquice, que ele tinha ido longe demais, se prepara, maluco. Porque dá merda, dá muita cara, merda. Se mano. No primeiro o editor não trabalhou, nesse ele simplesmente. Sei lá, pediu demissão. Tava de férias. Caraca, não. Ele tava de férias e nem quis saber. Porque se ele tivesse comprado um volume, ele já ligava e falava: cara, o que, que você tá fazendo? Ele cara, nem teve conhecimento. Matou animal, matou criança. Não, matou cara, velhinho. Ele não perdoa um. Não perdoa um. Matou pais. Eu vou ser sincero, eu que tava no clima da HQ, eu me senti mal em algumas partes, assim. Eu falei, cara, foi longe demais. Eu passei mal. Né? Na parte das criancinhas, que depois ele estupra a menina, a Kate, cara, eu falei, cara, você foi longe demais, velho. Cara, ele atira assim, e tá na sua cara. Eu acho que o Mark Miller responde com o próprio Red Mission. O que ele responde? Foda-se. Foda-se. Morram seus bastardos, cuzões filha da puta. É, que é um bom exemplo do que acontece, assim, colocando bom spoiler aí. Imagina você tá na sua casa residencial, de boa, aí aparece uma manifestação, tipo, de gente que nem aconteceu na Paulista, só que na sua rua, e querendo, matar tudo. E com uma russa maluca lá. Mata tudo. A mãe russa, né? A volta da mãe russa. E com uma russa maluca, exatamente. Russa. Não, menção honrosa a personagem mãe russa. Menção honrosa aos personagens do que as duas, né, cara? Aos mascarados, no caso. Porque tem muita coisa. Tem a Justice Forever. O Justice Forever, cara. Aquele grupo de heróis lá que é o... Coronel Stars, Little Tennis Stripes. O Patriota. Lembranças do time lá. Não, a dupla, Doutor Gravidade, né? Ah, Doutor o que Gravidade. Seu bastão faz? Ah, ele muda a gravidade. Sério? Não, é só um bastão enrolado com papel celofane, sei babaca. Lá. Babaca. Show off dele. Ele mostra dentro do universo dele que o Kick-Ass realmente inspirou muita gente e trouxe esse movimento mascarado, né, pra galera e tal. E foi trazendo muitos personagens interessantes à obra de uma maneira bem natural, né? Porque foi o que acabou virando, né? Virou, é o que a gente vê de virar modinha. Virou modinha. E foi o que aconteceu, assim. Esse altruísmo gerou novos heróis aí na história e trouxe uma trama legal, né? Que é o Red Mist voltando, querendo ferrar a vida do Kick-Ass. É um motherfucker. E realmente ferra de verdade. Ele muda o nome dele pra motherfucker, que é o nome de vilão maneiro. É bem melhor que Red Mist. A linguagem jovem do Kick-Ass, vale ressaltar também que é muito interessante, cara. Os diálogos, as merdas. Palavrões. Metralhadora de merda, todo lugar. Uma coisa que quando eu vi o nome dele, que ia ficar motherfucker, eu ainda tô esperando um capítulo que, tipo... ele vai estar em algum lugar, aí tipo, o Kick-Ass vai aparecer atrás dele e falar: Surprise, motherfucker! Ia ser uma boa referência, Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker! Milagres acontecem. menção rosa também a mãe russa, porque é a mãe russa. Tá aí, ex-guarda-costa do Vladimir Putin, cara. Caraca, que gabarito, velho. Só isso. E foi demitida porque ela matou todos os outros. Imagina o nível, o Vladimir Putin, cara, ele faz sparring com o urso, ele corta a própria lenha dele, ele é um maluco, o primeiro-ministro sinistro ele era na época. É aquela história, pensa no russo malvado, é ele, pronto. Parrudo, né? Cara, mas não. A história é isso, assim, e ele desencadeia uma merda tremenda, assim, a narrativa do Kick-Ass 2, cara, é muito mais forte, embora ele já criou o nicho dele, e aí ele separa quem tem culhões dos cisnes, né, de quem é irmãzinha, Porque, meu, é absurdo, assim. Isso porque ele ainda poupa muita Hit Girl nessa história, né? Porque ela tá nessa promessa de não... Não ser uma fazer merda e tal, ela fica poupada, mas a merda vai acontecendo, né? Cara, ele arranca a cabeça de cara e coloca a cabeça no cachorro no lugar, sabe? Cara, é... Cara, isso é muito Game of Thrones. Cara, não, e assim, ele tá naquela coisa de assim, cara, ele não vai poupar o herói porque ele é um herói. Não, isso não existe. Tá? Sim, sim. Isso é legal porque você não tem essas regras. O protagonista nunca vai morrer porque. Não, ele... não tem o poder do protagonista. Isso tem, é a Hit Girl. Ela tem o poder do protagonista. É, é a Hit Girl. Mas é muito legal, assim. Mesmo assim, ela apanha pra mãe Rússia, né? Nossa, ela ganha na cagada. Ela ganha na cagada. É o que realmente acontece. Você pega uma menina que foi treinada pro maluco. Apesar do cara ter fundamentos legais, nunca vai passar uma pessoa que realmente é treinada de verdade pra aquilo. Apesar de não concordar com aquela bagunça, tá recebendo muito bem pra fazer. Exatamente. Não, é o que rola. Porque o Red Mist, ele entra, ele tá com um plano de, entre aspas, mudar o sistema, mas ele quer matar tudo, ele quer confusão, né? Ele fala que ele vai mudar tudo. Ele quer colocar o foda-se. Ele endoidou de vez. Pra quem assistiu o que é Zoom ainda e tá ouvindo até aqui pra tentar tirar essa curiosidade das duas, basicamente o plot é esse, assim. É o Red Mist voltando com um plano pra ferrar com a vida do Kick-Ass. A Hit Girl tá meio aposentada vivendo com a mãe e o policial lá, que é o padrasto dela, né? E o Dave tá se juntando aos mascarados lá nesse novo movimento que o Cass 1 trouxe, né? É os heróis e tal. E a partir daí a gente tem merdas muito épicas, assim, pra não falar. É merdas épicas porque daí entra aquela expressão: o que acontece com pessoas armadas enfrentam pessoas armadas, né? Caraca. Porque a maioria dos heróis ali, como eles foram inspirados em quadrinho, eles ainda têm aquilo de não matar. Tanto que isso acontece logo no comecinho do 2, né? A gente não vai matar vocês, vamos ficar por isso, que ele invade lá da máfia. Lembra? Sim. Na verdade, ele deixa um, porque o resto morreu. É... O resto? Mesmo assim, ele ainda tem um pouco de parar. Tem. Já os vilões, não. Os vilões, eles estão um pouco se fudendo, porque é o que todo vilão tem que ser. Tá sim. Pouco se fudendo. Até a própria Hit Girl faz um comentário, eu lembro agora, acho que é no primeiro que ela fala, o que assim, fala, cara, mas você matou ele. Ela falou assim, ah, o que, você vive na Era de Prata? Desculpa se eu não tô com a minha varinha de transformar vilões em mocinhos aqui. Quer dizer, ela tá falando, cara, não é assim, não é igual você lia que você vai prender o cara e ele vai se regenerar e ele vai ser bonzinho. Não, esse cara, se você soltar, ele vai fazer de novo, então vamos matar. Sim, esse cara não vale nada. Maneira, e é isso que o Kick-Ass 2 tem de melhor. Né? E o Kick-Ass 2, ele vai fechar aí com certeza uma mega ponta aberta pro próximo, né, cara? Ah, com certeza. Sim. E aí a gente já vê um plano comercial em cima, porque ele realmente não tem um final. Ele parou ali, né, no momento, no ápice. Ele acaba sem final. E ele não tinha, porque assim, além de você não ter uma conclusão totalmente positiva... Porque quando você imagina que os mascarados heróis vão ser aceitos pela população, a polícia fala, não, vamos prender esse bando de maluco, não vai dar certo, tá todo mundo se ferrando. A partir de agora, se você não quer saber o final do Kick-Ass 2, você tem 3 segundos pra parar esse cast. Segundo aviso. A gente tem outra chance. Aviso. Se fosse no universo de Kick-Ass, você não tinha essa chance. 3, 2, 1... Vai lá, cabeça. Então, e a gente fecha a última página do Kick-Ass 2 com a Hit Girl sendo presa, algemada, pé e mão, dentro de um camburão da polícia, da tropa de choque norte-americana. Sim. Ela, o pai dela, quase todo mundo, os heróis que estão lá. Padrasto. Porque padrasto. A polícia não quer nem saber, eles estão criando confusão, porque querendo ou não, essa confusão toda começou por causa do Kick-Ass. E é legal essa analogia, né, de todo mundo que tá mascarado rosa, que é o que a polícia realmente faz, né, cara? Não tem muito treinamento, distinção e boa vontade. É. Então não, vai prender esse bando de maluco, velho. A gente tá vendo aí agora as evoluções acontecendo por aí. Não, e cara, a gente chegou num ponto que eles estão tendo que prender uma menina de 12 anos, acho que na época. Cara, que absurdo, dois, né, velho? Não, 12 anos e os caras mesmo lá, a polícia sabe que ela tem no mínimo 70 pessoas. Ela fala que já passou de 100. Ela fala que passou de 100, a polícia sabe de 70. É, inclusive no Kick-Ass 3, quando ela tá presa com camisa de força, porque os caras estão se cagando, velho, pelo que ela pode fazer. Exatamente. Ô, cabeça, ela fala que passou de 100, e o policial, a polícia isso, sabe, fala 70. Eles sabem 70, os outros 30 não sobraram, não tem como achar os vendados. Não, aí é que tá, cabeça. É os outros 30 tendendo ao infinito, porque é mais de 100. Com certeza. O maneiro é que tudo é resultado de briga de gangues por território. Sempre assim. É a desculpa da polícia briga de morte. São as gangues brigando por território. Não, e aí a gente vai ter uma coisa, peraí, porque você fica agora aberto naquela. E aí, né? É, o Dave vai se sentir, logicamente, mega culpado, ele vai querer salvar ela. E vão ser o fim de super-heróis? Ele vai mostrar pra você que super-heróis talvez possam existir? É. Qual vai ser a conclusão filosófica, entre aspas, de toda essa incursão do super-herói na vida real, né? Eu acho que o David vai morrer. Seria justo, depois de tudo que ele passou, né? Eu acho que ele morre. O cara já tá vivo tempo demais, cara. Já era pra ele ter morrido umas 4 vezes. É, ele é sortudo, mas ele evoluiu. Ele também, ele não é um cara que ficou parado. Ah, ele evoluiu. Ele é um personagem que evolui dentro da situação que ele precisava evoluir, então... Uhum. É, evoluiu entre aspas também, né, o Rhodes? Porque tem aquela cena e fala assim, ô, oh, as duas bichinhas podiam pelo menos dar um soco aí. Os caras ficam se empurrando, velho, parece criança do... Não, mas ele sempre dá um cacete no Red Mist. Porque, e porque o Red Mist, isso é uma coisa muito legal, que ele fala assim, que tem, ó, isso acontece na verdade no Hit Girl, que mostra ela, a gente nem falou direito, mas na verdade assim, é um pedaço dela tentando se adaptar à nova vida e tentando derrubar a nova família de mafiosos que entrou no lugar. Ó, só pra constar, o Hit Girl fica entre o 1 e o 2, ele seria 1.5. Exato. Isso, depois do Kick-Ass 2, a gente teve o lançamento da minissérie Hit Girl, que veio pra atender essa demanda dos fãs que queriam mais dessa personagem bobear favorita da série de todo mundo. Ah, minha favorita. E o Millar deu ao povo o que o povo pede, né? Circo. Dê então... a César o que é de César, né? E é isso aí. A gente tem a minissérie da Hit Girl em 5 edições que mostram, aprofunda um pouco mais o que acontece mais ou menos entre 1 e 2. E dentre essas situações a gente tem o que a gente falou agora. Que ela tá tentando desbancar a nova família de mafiosos que entrou. Chega um ponto assim que ela beira o absurdo do que ela faz com os mafiosos, né, mas... Beira o absurdo, mano, ela invade uma prisão de segurança máxima, dá um jeito pra todos os guardas dormirem, vai do corredor da morte e economiza dinheiro de contribuinte. Então, ali você tá vendo ela agindo sem limites. Chupa essa sociedade. Chupa essa. E eu acho que o que a gente ia falar é que nesse intervalo é mostrado que o Red Mist ele é afastado pela família, tipo, manda ele pra Europa, porque ele já tá fazendo muita merda. Aí, cara, é muito bom que ele resolve ser o Batman. Ele resolve que ele vai viajar pela Europa e Ásia aprendendo com os mestres de artes marciais e voltar pra dar o cacete no que é. E vamos combinar que certas artes marciais são muito fodas. Que ele vira e fala assim, se você pegar a Lotus, você tá me devendo mais 10 mil dólares. Não, é muito engraçado que ele fala assim, você vai ter que subir a montanha, pegar a Lotus azul e voltar. Aí depois o cara que é da mesma seita lá, ele fala, cara, pra que serve a Lotus? Ele, eu não sei, mas eu vi no Batman Begins e era muito maneiro. Isso é menção rosa, cara, as piadas do que é, cara, são muito, muito maneiras. Tudo que é referência, cara. É muito boa. Referência, que tem muita referência também da roupa dos super-heróis. Óbvio, muito mais da Marvel do que por da exemplo, DC, né? Lógico. Óbvio, por exemplo, vocês repararam que aquele amigo gordinho do Dave... É o Capitão, América. Com dois escudos, sei lá. Com dois... Tipo, ele é o Capitão América, a referência é o Capitão América. Sim, sim. Não, e daí o Red Mist, ele descobre que ele não vai conseguir, cara, fazer aquilo, sabe? Ele começa a enrolar, os caras começam a torquir dinheiro dele, ele não aprende porra nenhuma. O objetivo é esse, né? Só enrolar mesmo. Aí, depois disso, o que acontece, cabeça? Uma lição muito certa do mundo. Pra vida. Pra vida. Se você tem dinheiro... Você pode pagar alguém que faça as coisas por você. Ele chega nessa conclusão, ele fala, cara, eu não vou aprender, eu vou pagar alguém pra bater nele, tá tudo certo, cara. É mais fácil. Aí o cara chega pra ele, ó, tem uma russa aí que é barra pesada. Ela vai cobrar um pouco mais pra se fantasiar, mas ela fazia a guarda do Vladimir Putin. E aí que entrou a mãe russa na história, né, cara? No Hit Girl tem uma frase muito maneira, velho, que é, aproveita o reboot da DC enquanto você pode, que é? Você não vai chegar, né? Cara, é muito genial o Mark Miller, cara, ele consegue fazer essas referências atuais, incrível. Então, é uma referência ao reboot e é também uma referência a eles mesmos, porque o Red Mist, ele se rebootou e virou vilão. É, ele mudou, né, a história. Virou motherfucker. Eu acho que também vale ressaltar aí um pedaço que a Hit Girl segurando a menina do alto do prédio, a outra menina de 10 anos do alto do prédio. Como se... 11, 12, ele já é 11, 12. 11, 12, cara, como se ela fosse o justiceiro, velho. Depois de tudo, que ela cai no caminho de lixo, ela liga pra Hit Girl e fala assim... Hit Girl só vira e fala assim, não falei que a gente ia ser melhores amigas? Cara, Sério, ela realmente passa dos limites, cara. Essa menina nunca mais vai ser normal, cara. Nunca. Querendo ou não, o texto do Mark Miller é absurdo, é zoado, mas ele é bom, cara. É engraçado, ele funciona, sabe? As piadas dele funcionam, as situações são tão absurdas, mas tão absurdas que funcionam. Ela ensinando ele a atravessar a janela. Ah, você vai fazer isso lá, sei lá, 20 vezes até você entender bem como é que funciona. E quando você sair da janela, você tem que lançar uma frase de efeito. Mas um bom herói vai pensando na frase de efeito quando tá caindo da janela. É. Não, aí tem hora que ela fala que ela joga lá o Mijonir, lá que é um martelo eletricutado na cabeça do cara. Sério, é um texto muito absurdo, mas vale a pena pela maneira. É simples, né, que ele escreve, mas que funciona, cara, como entretenimento tranquilo, né? Barato. Agressivo, funciona. Mas o final da série de HQs ainda não existe, infelizmente, né? Tá previsto já, o Kick-Ass 3 já é um projeto confirmado, a gente já tem a prévia do terceiro capítulo já rolando pela internet. E dizem que vai ser o fechamento. Sim, ele vai ser o fechamento, embora provavelmente deve ainda sair uns spin-offs por aí pra gerar mais grana, mas sei a lá, história o, principal... o passado do Big Daddy, uma coisa assim, sabe? Sim, até tá. O fato dele serem 3 é uma referência, porque nerd gosta... só de trilogia. É, isso aí. mas é muito maneiro, assim. A expectativa pro Kick-Ass 3, não sei se pra vocês, mas pra mim tá alta. Tá. Porque eu preciso ver o final dessa saga maluca que o cara gerou. Eu confesso que eu tenho medo. Se ele pretende aumentar o ritmo do 1... Se ele aumentou do 1 pro 2 e pretende aumentar do 2 pro 3, eu não sei o que vai vir, cara. Vai ser velhinha se matando. Vai ser, sei lá, cara. Eu não sei. Eu não sei o que mais falta, cara. Eu não consigo. Falta uma criança estrupar um cara adulto. Aí. Puta, cara. Perfeito. Sei lá, não precisa. Não, desculpa, gente. Eu não consigo pensar, tipo, forçar mais barra do que isso nessa história. Cara, vai. Até que onde dá. Foi? Vai que dá. Eu não consigo. Eu não consigo. Tá fora da minha capacidade. É, ele vai chamar o mangaká. Pra falar, a única cara, coisa já botei tudo que era merda de ocidental aqui. Agora traz a merda oriental também. Vamos bagunçar tudo. Cara, se é pra traumatizar, que seja pra vida, né? Pra sempre. Que seja pra sempre. Mas é, esse é maneiro do Kick-Ass, acho que é uma obra, meu, única pra cara, pessoa ver e tal. E, meu, acho que pessoa quer uma diversão sem compromisso e sem pudor. É a realidade, realidade. Assim, e tem uma aqui antes de continuar. Tem uma menção honrosa que também tem que fazer pelo aquele outro quadrinho que ele fez. Que é meio que se passa no mesmo mundo, entre aspas, só que é de um vilão. É o Nemesis. Que é o Nemesis, que é o Batman. É a mesma ideia do Batman, só que vilão. Uhum. Cara, o super vilão do mundo, né? É absurdo também. Cara, essa eu passei por cabeça, ele tomou um susto, cara. Sério. Que é tudo da mesma coisa, nossa, né? Então, não, acho que vale comentar. Só que nesse, ele tem um ponto que o cara, além dele... Ele é a soma da Hit Girl com o Red Mist. Porque ele tem recurso e treinamento. Então, cara, ele invade a Casa Branca, ele rouba o avião do presidente. Cara, é tudo, sério. Cara, é indestrutível, porra. Incrível. E vai ter continuação, sinistro. Né? Ele vai, já falou que vai ter o Nemesis 2 e o Nemesis vai virar filme também. Cara, isso vai ser maneiro. Isso eu quero ver. Mas, e próximo esse cast aí, acho que é suscetível, a gente já tem o filme do Kick-Ass 2 que tá pra sair. Tudo que tinha de pré-produção, de pra vazar, trailer especial, trailer do caramba, imagem e tal, já saiu. A gente já viu tudo. A gente tem a menção rosa gigante ao Jim Carrey. E essa é uma série de filmes maneiro. Infelizmente a gente não vai ver o Nicolas Cage com o Jim Carrey junto. Não vai ser. E eu não sei o que vai ter no 3, sei lá, Tom Cruise, né? Sei lá, correndo. É. Correndo. Vai ser o Will Smith. É, sei lá, hein. E o filho dele, porque precisa ter crianças. Não, o Will Smith só faz papel principal. Lol. Isso, ele verdade. Ia ser o que é, ele vai crescer o que é. Mas o que eu tenho de expectativa pra HQ 3, eu tenho pra esse segundo filme também, cara. Que vai ser um negócio extraordinário. Imaginando que o filme, ele é feito, novamente, para o público de, sei lá, censura 16, eles vão ter que cortar coisa. Porque o cinema, ele enche o saco com isso. Ó, será que a gente bate a aposta aqui? Vão, ó, não, a aposta vai, maior é que muita. Vão decapitar ou não vão decapitar o Jim Carrey? Eu acho que eles podem dar a entender, mas aquela cena da cabeça no cachorro, no corpo dele, não vai ter. Não. Será que matam mas ele morre. Mas não, ele vai matam, morrer, matam. Vai morrer. Não sei se vai mostrar ele cortando a cabeça. Pode ser que fale assim, o que a gente vai fazer se com ele? Se matou o Nicolas Cage, eu acho que deve ser uma coisa assim, o que a gente vai fazer com ele? Aí o cara fala, já sei. Aí, sei lá, na próxima cena mostra no noticiário, sabe? Cara encontrado decapitado, sabe? Uma coisa assim, mais sutil, mostrando o que aconteceu, mas não na sua cara. Mas o estupro da menina deve ser uma coisa bem reduzida, porque eles são... Porque isso dá problema, sabe? Eles são chatos. Ou talvez nem tenha ele, também. No próprio quadrinho não tem o estrupo explícito, lá, né? Porra! Não. Porra, Dinho! Você caiu também? Não, explícito não. Calma aí. Hentai sem censura coreano. Você queria o hentai. Não, dá pra entender. Não, você entende claramente. Não, gente, dava pra ter colocado uma coisa um pouco mais explícita sem ser explícita, meu né? Deus. Que, tipo, é isso que eu tô falando. Tipo o Cine Privé, né? Assim, eu, hein? Peraí. Mas assim, eu entendo o que o Jim quis dizer, eu entendi. Por mais absurdo que seja, eu entendi. É, mas esse filme provavelmente ele vai ser censura 16 pra tentar pegar ainda o público adolescente, porque se for 18, tipo Dread, que é 18-18. É difícil, não vai ser comercial. É 17 o máximo, não é? Hã? É diferente. Não, tem 18. O Dread, Jogos Mortais, é 18. Que é tipo... Não, tô falando nos Estados Unidos, não é diferente? Diferente. É 17. Daí tem o 16 que você pode ir ver acompanhado com os pais. Não, é o 15 que você pode ver acompanhado com os pais. O 15 que você não pode ver nem acompanhado com os pais. E o 17 que você não vê de jeito nenhum, que nem com os pais. Bom, eu não sei exatamente como é a faixa etária no cinema norte-americano, mas eu acredito que ele vai ser para a faixa aí dos 15, 16 anos, para possibilitar esse público assistir, porque tem que gerar renda. Ele não é um filme tipo Dread, que ele foi feito com baixo orçamento, para garantir pelo menos um lucro mínimo, para mostrar uma coisa diferente, uma nova abordagem. Não, ele tem que vender e fazer muito dinheiro, né? Com bonequinho, com DVD. Então aí depende da distribuidora também. Então, e eles vão ter que fazer pra um público mais novo. E talvez, seja, depois do boom que foi aqui, ele fique mais tempo no cinema. Ah, né? Com certeza, sim, por favor. Sim, né? A distribuição vai ser realmente melhor, né? E assim, eu gosto de ressaltar que eu gosto muito do ator que faz o Red Mission. Não sei se ele é bom, parece, mas eu gosto demais do ator, cara. Ele assim, tem cara de mimado, né, velho? Ele é muito. Não, a cena do carro, dos dois no carro, cara, aquilo é impagável, velho. Deles dançando no carro igual dois retardados. É, uma pegada bem diferente. Mas é o que a gente tem que esperar de melhor, né? Acho que vai chegar, vai valer o ingresso. Não sei se vocês têm que assistir com suas namoradas ou com namorados. Eu acho que não. Dependendo do seu... Olha... Não sei. Mas é um filmão que, se possível, vejam no cinema, galera. Porque vai ser único. Em 3D ainda. Ah, tem que ser naquela cabine 5D lá. Com o nego jogando tripa e vento e sangue. Na sua cara, né? Você vai ser de latinhos de tripa de boi. Dependendo da família... Até dá. Não leve uma garotinha de 10 anos, por favor. Não. É, seu pai for que nem o Big Daddy. Não era bom, né? Não dei ideias pra ela. Ah, uma coisa que eu queria só colocar aí, ó. Uma coisa que eu reparei muito no filme, que me incomodou até um pouco, é que a Hit Girl, ela não se suja de sangue. Cara. Ela corta todo mundo, tira as tripas e ela nunca tá suja de sangue. Vocês repararam nisso? Mas é questão de adaptação, né? Aceitação do público. É que você vai botar uma menina que na época já... Ó, isso é censura. A menina na época, ela tinha 12 anos. Você usar a menina assim pra fazer um papel desse já é complicado pra eles. Você sujar a menina de sangue, tripas e... Vê se a menina do Exorcista tá bem. Hoje. Se ela tá tranquila. Pô, linda Blair, pô. O problema. É aquela coisa, vamos poupar a menina. Tudo bem, agora ela vai ter 16 nesse filme, talvez seja diferente, ela possa fazer coisas mais violentas do que no outro, mas, cara, ela tinha 12. Como o Rosa diz, é uma criança. A criança. Pelo amor. Uma criança. Né? Vamos devagar. Relax. basicamente, esse é o mundo maneiro e sinistro do que é, né, moçada? Eu acho que valeu a pena aqui fazer esse podcast massa velho pra ressaltar, né? O sangue, a realidade nua e crua. A gente tenta trazer pra vocês não só coisas que vão deixar muito pensamento, vocês fazem ficar semanas matutando. Na verdade, é um cara, Kick-Ass é uma coisa muito divertida de ler. Rápida, é uma leitura bem rápida. Rápida. Ela é divertida, ela é simples. Lançando o desafio PXP, Kick-Ass com a vovó. Nossa! Mande seu vídeo lendo vovó. A gente, velho, foda-se, valendo, sei lá, 30 pontos na tabela. Não, 30 é muito pouco. 50. Só que é assim, gente, vocês têm que... Tem que assistir e tem que tirar uma foto de você e sua avó. Lendo o que sua avó que tem é. Que tá segurando o quadrinho ou segurando a capa do filme. Ó, vale. Coisa assim. Vale 50 pontos na tabela. Tá fechado, ó. Não, 50 é muito, cara. Senão vai desmerecer a galera do e-mail, assim. Mas acho que 30. 30 pontos é tá maneiro. Então, ó, estão valendo 30 pontos na tabela. Kick-Ass com a vovó. É, eu só queria mencionar que eu recomendei Kick-Ass pra minha irmã e pra minha mãe. E as duas leram. É um desmiolado, né, cara? É um maluco completo. Gente, é o Mug, gente. Calma, relaxa. Mas, ó, das minhas impressões de Kick-Ass aí pra galera que tá curiosa ou não, acho que assim, é um filme interessante pra você assistir. Você realmente não pode ir com senso crítico muito alto. É, a suspensão de descrença, no caso, tem que ser alta, porque realmente acontece muita merda impossível. Mas dá pra se divertir bastante, tanto no quadrinho quanto no filme. As duas mídias são muito bem realizadas, o resultado final é muito interessante pro que a gente tem hoje. E é o que vale, galera. Quem precisa se divertir sabe com que se divertir, e essa é mais uma maneira de se divertir, pessoal. Não vou aprofundar tanto, recomendo todo mundo a arriscar isso. E o que a gente precisa é isso, galera. Daqui eu tô indo pro eBay comprar minha roupa de mergulho. E é assim que eu fecho o cast. Cara, quando você lê o Kick-Ass, ele é um tipo de quadrinho único. Inicialmente você vê que ele não tá preocupado em vender pro público geral. Ele não é feito para o público geral, pro público mais massa. Né, a grande ideia dele realmente é ser absurdo. É o Miller fazendo assim, ele tendo a liberdade criativa que ele pode, fazendo tudo que ele tem vontade. Todas as maluquices de matar, de fazer cenas cinematográficas com tripa, todo esse tipo de coisa. É uma obra única quando você quer ler assim, uma coisa totalmente diferente, uma coisa que não vai ter censura, ela não vai ter nenhum tipo de pressão editorial para ser assim ou para ser assado. É uma obra que sai direto da cabeça do autor, da forma como ele quer fazer. Como a gente falou, é extremamente divertido. Ele traz conceitos que, apesar dele falar que tá no mundo real, são conceitos absurdos, mas é aquele absurdo. Não é aquele absurdo que vai fazer você parar, mas você dá risada com aquela situação. É aquele absurdo plausível. Isso, porque ele constrói tão bem aquele ambiente que você acredita naquilo, né? O trabalho de ambientação dele em te fazer acreditar que aquilo é possível no nosso mundo real funciona muito bem no quadrinho. Pela somatória do traço, da forma de narrativa, por mais absurdo seja a Hit Girl matando 5 caras armados, você acredita naquilo, sabe? Não é muito difícil de você, não precisa ter uma suspensão de descrença tão alta assim. Bom, mas fechando assim, eu acho que fica a indicação pra quem quer ler uma coisa rápida, uma coisa divertida, sem pretensão de ler uma coisa pra pensar, de ser uma coisa pro... Eu acho que vale o Kick-Ass. Kick-Ass, pra mim, eu acho que ele não é um HQ pro povão. Eu sou do povão, mas ele caiu pro povão, entendeu? Tipo, o foco dele não é o povão. E o que eu tenho que dizer de Kick-Ass é que pra toda ação tem uma reação. Igual ou contrária. Oposta e contrária. Igual Caraca. Ou contrária. Não, porra, oposta e contrária, Mookie. Todo mundo dá uma... Tem que comprar uma boina, um óculos redondo e fazer uma barbicha de... Bater aquele tamborim lá. Poser. Não, só queria falar que o Kick-Ass, ele tem uma linguagem moderna, bem atual, bem contemporânea, feita pro jovem mesmo. Mesmo que o autor seja velho, mas ele tem um pensamento de jovem, incrível. Cabeça isso. Cabeça de adolescente. É, então é bem contextualizada realmente. E a mensagem é muito boa, a história de... não adianta ser um super-herói, ter a vontade de ser um super-herói. Você vai sofrer, você vai se ferrar na vida, cara. Não adianta. Exatamente. E é isso, cara, que eu gosto do Kick-Ass. Ó, Kick-Ass pra mim é o seguinte... Eu gosto, mas eu sou maluco e o quadrinho é maluco. Então fechou. Isso aí. Olha, todo mundo foi é maluco. Muito boa essa daí. Que beleza. Então, mas é isso aí, galera. A gente encerra esse projeto X-Hero dessa semana. Rápido, mas legal. Fica lançado então o desafio PXP, Kick-Ass com a vovó. A gente espera aí um resultado positivo ou não dessa, ou não, né? Olha, na verdade a gente não espera um resultado positivo, né? Mas a gente já fala que a gente não se responsabiliza por qualquer dano psicológico à sua vovó, tá bom? Ou a você, né? Porque vai que a velha fica louca e resolve virar uma super heroína. Eu, hein? Que coisa. Ó, oh, vai, se não tiver vovó, pode ser com vovô também. A gente dá esse boi. Eu acho que foi muito maneiro esse episódio. Deu pra rir bastante, mostrar o quanto essa mídia pode ser diferente. E realmente foi muito diferente. E eu agradeço a todo mundo que teve coragem de escutar até o final esse cast, porque não é pra todos. Com e certeza. É isso aí, pessoal. A semana se encerra. Fica a mensagem que todo mundo pode ser herói, então a gente tem que ser pessoas melhores. E é isso aí. Não, e eu acho que a frase que sintetiza isso é a grande frase da Hitgirl, que é deixe de ser bichinha. Acho que dá pra deixe fechar. Deixe de ser bichinha. Fechou, moçada. Agradece, abraço, até semana que vem. Falou, pessoal. Tchau, falou. Tchau. Fiquem com o caixa de entrada. Sejam bem-vindos a mais uma Caixa de Entrada, e hoje estou eu aqui, Kiba, e o Jim, pra variar. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros, ler e-mails e tudo mais que a gente sempre faz aí depois do podcast. E essa semana, o podcast foi sobre... Kick-Ass, e a galera, será que a galera curtiu? Ah, não sei. Problemático, hein? É, problemático. E pra quem escuta a gente pelo feed ou pelo iTunes, o nosso site é o... projetoxpodcast.com.br. Nosso e-mail para contato é o... contato@projetoxpodcast.com.br. E se você curte Facebook e Twitter, Facebook é o... projetoxpodcast. E o Twitter é o... @projetoxpodcast. É isso aí. Então, antes de começar a ler os e-mails e dar os recados pra vocês aí, galera, vamos falar dos nossos parceiros. O primeiro deles é a NPari, DollarsCast, o Taco Company, LegCast, o Otacrazy, MiniCloud, Level 1 Podcast, OmegaCast, o OtacologiaCast, Coffee Unlocked, a Clan Project, Coletivo Cult e o Cast Wars. Olha só. E essa semana a gente tem uns recadinhos aí legal pra vocês, galera. O primeiro é que a gente lançou um grupo no Facebook pra gente conseguir interagir melhor com todo mundo que escuta a gente, né? Então, procura lá no link da nossa postagem, tem o link pro grupo do Facebook, dá uma olhada lá que vocês vão conseguir acessar. O grupo é aberto pra quem quiser entrar, é só você solicitar seu acesso que a gente aprova na hora e você tá dentro aí de tudo que tá rolando no Projeto X Podcast. Exato. Inclusive chat pra quem quiser jogar algum jogo online aí, se a galera é viciada em LOL e... Isso aí, venha jogar League of Legends. É isso aí. E essa semana também teve um podcast interessante do Likecast, né, que eles lançaram Livros que Mexem Conosco. A galera lá do Likecast lançou um cast falando dos livros que eles já leram, que deixaram eles tristes, que deixaram eles empolgados, tem muita coisa interessante aí, então... Vai lá no site deles, tá lá o link na nossa postagem também. Baixa o podcast deles, escuta e é isso aí. E aí, Okiba, você tá sabendo que a gente vai estar no Anime Friends? Quem, eu? É, você. Porque o agente é você. É nóis. Porque eu não vou estar. Você não vai estar? Que pena. Bom... Não todos os dias. É, nas próximas duas semanas a gente vai estar lá no Anime Friends, né? Eu, o Mug, talvez o Cabeça e o Rods também apareçam por lá. Vamos ver quem mais do Projeto X vai aparecer. E a gente vai estar fazendo cobertura do evento, então não deixe de participar. Se quiser procurar pela gente lá, a gente tá lá pra conversar. A gente quer ouvir a galera, quer se divertir lá também. Não deixe de ir. Uhum. Venha conhecer aqui esses loucos de plantão. Não esqueça de marcar sua presença no maior evento da América Latina. No maior evento de cultura pop da América Latina. É, de cultura pop da América Latina. O próximo recado é uma matéria que eu lancei essa semana também, que é uma matéria que fala de músicas de videogame, com alguns artistas aí do YouTube que lançam versões próprias de músicas de videogame. Então são muito interessantes, e até eu fiz uma pergunta na matéria. Será que uma música de videogame feita por fã pode ser melhor que a original? Será? O que vocês acham? O que você acha, Jim? Eu acho que é possível, porque tem muita gente talentosa por aí. Eu acho que é possível e a prova tá lá na postagem. Se você não acredita em mim, vai lá e dá play nos vídeos, é isso aí. E o último recadinho aqui que eu acabei de lembrar é que, inspirado por esse cast que vocês acabaram de ouvir, Kick-Ass, eu fiz um wallpaper pra comemorar o lançamento do Kick-Ass pelo Projeto X. Ele também vai estar na postagem. É só clicar e baixar. E ser feliz. É só clicar e baixar e ser feliz ou não, né? Usem no seu desktop aí. Eu devo ter falado errado, mas dane-se. É desktop. Tá bom, é isso aí. Então agora chega de ladainha, vamos para os e-mails dessa semana. O primeiro e-mail é do Lucas Cachone, e quem vai ler pra vocês é o Jim. Opa, Lucas Cachone. Pra começar, explico que acertaram a origem do meu sobrenome, italiano, mas erraram a pronúncia. A forma correta do meu sobrenome é Cachone. Tá, leitura brazuca. Como muitos integrantes da minha família teve o nome abrasileirado graças à pronúncia, a escrita correta é Cassione. Eu só pra constar, eu li como tá escrito pro pessoal saber, tá? Sim. Mas o italiano, a pronúncia é Cachone. E para acabar com todas as dúvidas, a tia Google mostra como pronunciar meu nome. Ele colocou o link lá do Google Translator que diz como pronunciar o nome dele, mas enfim. Eu achei bizarro a tia do Google lendo. Eu não li, eu não fiquei com medo de clicar. Enfim, chega de falar de mim, até porque se o apelido Calzone pegar, não existe nada que eu possa fazer, a não ser entrar na brincadeira também. Sobre o podcast passado, Home Run! Sim, sou fã de beisebol. A dica realmente não estava muito difícil. Eu me impressionei com o raciocínio de algumas pessoas que chutaram outras obras. Tenha em mente o velho ditado que a resposta está mais óbvia é, na maioria das vezes, a correta. Vamos ao chute. E dessa vez foram 3 strikes, mesmo. Pois não faço a menor ideia do que essas coisas têm em comum. Bom, encerrando o e-mail por aqui mesmo. Abraço e continue com um bom trabalho. É isso aí, valeu Calzone, muito obrigado pelo seu e-mail, brincadeira, não vou te chamar de Calzone, tá Calzone? Ah, por que não? Eu achei assim, legal o Calzone. É, eu prefiro Cachone, é mais mafioso, sei lá. Bom, enfim. É, da próxima vez, cara, eu faço o seguinte, mesmo que você não tenha ideia, chute. Chute que vale a pena, e você quase acertou. Chute, porque no mínimo... É, você quase acertou. Bom, o próximo e-mail é do Gabriel Tavares, eu vou ler pra vocês. Olá, equipe do Projeto X, sou o Gabriel Tavares e acompanho os podcasts já faz um certo tempo. Apenas agora reuni forças para redigir este e-mail. A participação do Leonardo Kitsune influenciou um pouco, hahaha. Você então é fanboy do Kitsune. Que é isso, rapaz? Não fica falando essas coisas. Quer dizer que você gosta do Sr. Raposa. Você gosta do Sr. Raposa. Kitsune é gente boa. Ele é gente boa. Ele gosta de Pokémon. Boa. É quem não gosta. Ótimo podcast. É realmente difícil encontrar conteúdo de qualidade que seja agradável e com um clima familiar na internet. Vocês estão de parabéns. Continuem assim. Uma característica comum nas obras do Togashi é a participação de personagens que não seguem um estereótipo de machões, como o príncipe do planeta Dogura de Level E, o Kurama de Yu Hakusho e o Kurapika de Hunter vs Hunter. Queria saber a opinião de vocês a respeito desses personagens que são difamados por uns e defendidos por outros. Sobre o próximo podcast, eu não faço a menor ideia. Acho que já é o suficiente. Obrigado. E aí, o que você acha desses 3 personagens? Bom, o meu irmão tem um figure do Yoko Kurama que eu acho muito bizarro. Eu não vou falar mais. Ok. Ok, tipo... Eu tô com medo de imaginar essa figure, mas... E você, Dinho, o que você acha? Na verdade, vou dar uma de intelectual aqui, tem problema? Se você for rápido, não. É que no Japão, esse lance de machão, de... Ah, meu Deus, aquele cara é machão... Não existe muito. Tanto que é comum, tipo, até para um lance histórico do próprio país, de atualmente as pessoas não acharem estranho homens vestidos de mulher e mulheres vestidos de homem. Por causa que lá na época feudal deles, só quem fazia teatro era homens e tudo mais, e a época feudal deles não é tão distante assim da época atual. Então, tipo, esse estereótipo de machão é só um lance ocidental. Então... Ah, entendeu, entendeu. É isso. O próximo e-mail é do William Kenji, que quem vai ler é o Jim. É, William Kenji, em primeiro lugar, gostaria de fazer uma reclamação. Vocês esqueceram de mim semana passada, né? Olha, chutei certinho, enviei mensagem antes da quinta-feira, mas não ouvi meu nome sendo mencionado no cast. Nem foram contabilizados os pontos no ranking. Aliás, no ranking divulgado no site já tem 5 pontos. Mas antes do cast passado, eu nunca tinha enviado nenhum e-mail chutando o tema do próximo podcast. Pois bem, devo dizer que tenho quase certeza do tema do próximo podcast. Aparente, senhor cabeça, o que foi aquela dica pretensamente implícita, mas totalmente entregadora nos últimos finais do cast de entrada? Vou explicar por quê. 1. YouTube. Quando David Lusiuski, aparente, ou Kick-Ass, fecha aparente, salva sua primeira vítima de um espancamento, um espectador grava o incidente e faz upload no YouTube. 2. Bastão. A Hit Girl, ou Mindy McCready, carrega os bastões ao longo do filme. Tá errado, porque carrega bastões é o Kick-Ass, mas tudo bem. É, ela usa... Ela usa espadas, facas. Facas. Facas, é. Esse é bizarro. Aliás, ela arranca a perna do cara no filme. Eu achei um absurdo isso. É porque você não liu o que é as duas, Kip. Nem quero ler. Paizão, vende Big Daddy. Outra hora policial que havia lutado contra o crime e treinado por 11 anos sua filha Mindy para se tornar a famosa Hit Girl. Então é isso, nem sou fã de comics, mas todas as suposições são baseadas no filme. Por sinal, divertidíssimo. Espero ter acertado. Abraços. Cara, Kenji, você acertou a mosca. E o próximo e-mail é do Blackstar e quem vai ler é o Kiba. Vai lá, Kiba. Yo, como eu tô precisando de dinheiro, fiquei feliz ao saber que as comics do Super-Homem entra, pois se o martelo vale algo. Pena que não posso vender, já que as revistas são do meu pai. Até queria vender, mas da mesma forma que eu cuido com amor e carinho dos meus mangás, o velho cuida das comics dele. Se algum dia ele me der elas, eu pode ter certeza que eu vou vender. É isso aí, continue com o trabalho. Cara, posso te dar uma dica? Mata seu pai. Não venda. Ah, droga. Não venda. Pô, Kiba. É, eu acho que ele não deve vender. Essas coisas não se vendem. Mas é isso aí. O próximo e-mail é do Daniel. Olá, galera do Projeto X. Sou o Daniel, tenho 28 anos, São Vicente, São Paulo. Membro do CaminoCast, podcast especializado em Star Wars, do site CashWars.com. Nosso parceiro, por cima. Tá aí. Tá aí do lado em algum lugar. Se vocês descerem no site, vocês podem clicar lá. Vocês não precisam digitar, não. Ótimo cast novamente. Gosto muito da obra do Togashi. E, coincidentemente, comprei a coleção de Level E da JBC, que vai se juntar à minha coleção de Yu Yu Hakusho, que minha mãe leu e gostou muito. Pelo menos da primeira parte. Forte abraço. Agora vamos para o chute da semana. Com certeza é Kick-Ass. Vamos às dicas. 1. YouTube. É por onde o herói da história fica conhecido. 2. Bastões. Arma usada pelo herói. 3. Paizão. Nome de um dos personagens. Mas as dicas de que seria um cast que iria chutar bundas ficou fácil. Até a próxima. Enviado por iPhone. É isso aí. O Daniel enviou pelo iPhone, por isso que a gente leu o e-mail dele. Muito obrigado, Daniel. Mas... Você acertou também o tema. Muito bem. Parabéns. Tá vendo? Se você tem dinheiro... Não, Bricks. Corta isso. Próximo e-mail... O próximo e-mail é do Tizar Campos. Olá, galera do Projeto X. Desculpem a demora para enviar um e-mail. É que eu ouvi parte do podcast 44 e, apesar de muito bom, me deixou um tanto quanto triste. Minha cara, eu descobri que eu errei. É, ficou triste. Ele mandou um linkzinho aqui da cara dele, que ficou muito triste quando ele errou, que eu tô clicando agora, e deu erro, bad request. Enfim. Pra você ver como tava feia a cara dele. Mas enfim, bola pra frente, a vida continua. Ouvi o podcast assim que lançou, mas não pude ouvir o caixa de entrada, escutando somente dias depois. Enfim, em relação ao podcast, apesar de uma profunda tristeza, gostei muito falando do assunto que marcou a minha infância como tantas outras coisas. Devo dizer que fora Dragon Ball, Yu Yu Hakusho é um dos únicos animes que prefiro dublado ao original. Gosto também de Hunter vs Hunter, sendo um dos meus mangás favoritos. Indo agora para a parte que neste último mês me trouxe muita tristeza, as dicas. Enfim, meu chute desta vez será Dragon Ball. Eu acho que... Eu acho que não, porque a gente lançou um cast de Dragon Ball faz quase um ano atrás. Mas enfim, bastão se refere à primeira arma do Goku, tem razão. Grande paizão, esse Goku que deixa os filhos de tempos em tempo para ficar treinando, fora o fato de ter permitido que seu filho de 8 anos participar de um torneio onde sua vida claramente estaria em risco. É, YouTube. Bem, então, vamos para a sugestão da semana. É, o YouTube não tem nada a ver, mas tudo bem. Um podcast sobre Mega Man, interessante. Tentando falar sobre sua história principal indo da saga original, passando pela X-Zero e talvez falar um pouco sobre ZX. Acho que seria um bom assunto para nós comentarmos, O chute dele ou o Mega Man? Não, o chute dele já foi comentado. Mas o Mega Man... apesar que eu acho que o X-Zero não se referia a Dragon Ball, ele tava falando de Dragon Ball Z. Mas... não sei, né? Apesar que o bastão foi a primeira arma no Dragon Ball, não foi a arma depois. Eu só queria saber o que ele fez com a dica YouTube. Só isso. É. Enfim. Tudo bem. Enfim. Bom, vamos lá. Enfim, me despeço mais uma vez, dessa vez menos confiante de acertar, mas ainda nas esperanças. É, cara. Foi dessa vez. Não vou me mandar de presente. Chegando perto da data, darei algumas dicas. Fer, obrigado pela sugestão. Adorei. O Nome do Vento, que acaba de entrar na minha lista de séries de livros que tenho que terminar antes de morrer. A Fer fez um coraçãozinho com as mãos pra você. Um coraçãozinho de felicidade porque alguém falou que leu a matéria dela. Isso é interessante. A gente gosta quando alguém fala que leu as nossas matérias. É. E eu sei como a Fer deve estar feliz por isso neste momento. Isso aí. Então, é isso aí. Valeu, Tizar. Até a próxima. E agora o próximo e-mail do Roberto Zurita. Interrogação. Interrogação porque a gente não sabe se é esse o nome dele mesmo, mas enfim. Tá bom, aqui na pauta tá escrito Roberto Zurita, interrogação. Então... é, porque no e-mail veio como Zurita e no final ele falou que o nome dele é Roberto. Então será que é Roberto Zurita? Não sei. Eu tenho certeza, se eu tivesse visto o cast 43, exclamação, malditos preparativos para a viagem que acabam com o nosso tempo. Como eu esperei um cast, sou muito fã desse bastardo folgado sem coração. E é por isso que eu fiquei 2 horas no McDonald's, aparentes, a melhor conexão Wi-Fi grátis onde eu estou, fecha aparentes, para baixar o cast. Que dureza, hein, cara? Ai, meu Deus. Puta que pariu. Enfim, eu tenho pena de você. Cara, eu acho que a minha internet é a melhor do mundo agora. Sério, eu acho que vocês foram muito bonzinhos com ele em questão de hiato. Mesmo que seja doença, isso não justifica os quase 1 ano e meio de hiatos de Hunter x Hunter. Se fosse apenas uma doença, ele voltaria uns 4 meses. O problema é que ele não tem vontade de trabalhar. Ah, peraí, quem tem vontade de trabalhar? Se eu pudesse... se eu pudesse, eu ganhava dinheiro sem fazer nada. É, pois é. Dá pra perceber pelo traço dele pós-hiato. O que mais admiro em Togashi são os culhões que ele tem pra fazer a Jump comer na mão dele. Não que ele seja o único que tenha talento pra isso, mas ele é o único que tem coragem pra fazer isso. Pra finalizar esse e-mail, volto a dizer, porra, cabeça, esquece Chihaya, nunca vai ser tão bom como Slam Dunk. Slam Dunk fez os japoneses conhecerem e gostarem de basquete. E ele foi um dos pilares da Shonen Jump e é um dos maiores títulos em questão de venda e de encadernado. E tem o melhor protagonista ever. Por isso, para brigar com o cabeça, sua fangirl, BTW, aqui é o Roberto. Bom, eu concordo com você, não que eu goste de Slam Dunk, mas eu acho que qualquer coisa é melhor que Chihaya. Então... não, calma lá, eu tenho que falar alguma coisa aqui. Peguei pesado agora. Tem que falar alguma coisa aqui, eu acho meio injusto essa comparação. Porque Chihaya se trata de um josei. O público deles é diferente da Shonen Jump, publica Shonen. Então, você tá pegando dois coisas completamente opostas. Então, eu acho errado falar que um é melhor que o outro, porque eles são muito diferentes. Tanto em esportes, quanto em desenrolar de história. E por aí vai. Quanto em ação também, né? Por favor. Enfim. Ah... tem ação em Chihaya, cara. Enfim, agora... Valeu aí, Roberto. Não sei se seu nome é Zurita. Depois você manda um e-mail pra gente falando se é Roberto Zurita ou se só seu e-mail que é Zurita mesmo. De qualquer forma, muito obrigado. E o próximo, a gente vai terminando aqui os e-mails. Vamos começar com a sessão comentando comentários. Essa semana a gente tem dois comentários interessantes aí pra falar pra vocês. O primeiro comentário é do Thomson Pereira. O Thomson Pereira, que eu acabei de saber pelo Hideki que o nome dele realmente é Thomson. Togashi fica aproveitando que o Sasaki está viajando e não faz porra nenhuma. Ele é conhecido por ser o terror da Jump, já que sempre que o Togashi volta, algum mangá tem que ser cancelado. É, normal. Alguém tem que morrer pra outra pessoa nascer, é assim que funciona. Caraca, o que você quis dizer com isso, Kiba? Quis dizer que essa é a vida. Não tem erro. Nesse momento você tem que estar colocando a música do Rei Leão do Ciclo Sem Fim. É o ciclo sem fim. Já ouviu falar no... Ah, deixa quieto. O próximo comentário é do Thiago Monteiro. Leia aí, Jim. Demais! Galera, um dos meus autores favoritos. E Hunter x Hunter, na minha opinião, tem a melhor sistema de poderes ever. O último capítulo de HXH, ou seja, Hunter x Hunter, foi uma mega trollada do Togashi. Foi uma mega trollada que o Togashi deu. E um mega ar de ter uns 200 capítulos ou mais. E ele deixa o mangá em ato. Cara de chateado. O cara cagou pra terminar logo, porque nem ele gostava do mangá dele. Pois é. Valeu. Ótimo cast. E estão cada vez melhores. Saudades do futebol americano, galera. Ah, vale lembrar que o Rhodes respondeu que um dia ele vai marcar um futebol americano. Eu não participo, porque... eu não sou de esportes, mas a galera curte, então é isso aí. Valeu, Thiago, até a próxima. Isso aí. E agora que a gente tá terminando aqui, vamos falar um pouquinho das dicas do cast anterior, que foram Bastões, Paizão e YouTube, que como já acertaram aí no e-mail... A gente não precisa explicar de novo. Não precisa explicar de novo, tem tudo a ver com o Kick-Ass, né, que foi o tema de hoje. E vamos para as dicas do próximo podcast, que são... Estados Unidos... Mortal Kombat 56. É isso aí, alguém entendeu alguma coisa? Eu não entendi, aliás, eu não entendi, mas eu sei do tema, né? Porque nós aqui da staff sabemos. E eu aposto que é sobre viagem na lua aqui. E eu não vou dar dicas que nem o cabeça faz. Eu também não, porque eu sou muito mal. Vamos ver quem consegue acertar aí, galera. Até a próxima, muito obrigado. E continuem ouvindo o Projeto X Podcast, comentando e mandando e-mails. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Eu, tchau. Testando o som da voz humana. 1, 2, 3, 4. Foi. Gravando. Gravando. Por que ele não conta gravando, 3, 2, 1? Gravando. Gravando, porque é muito grande. Eu não sei se você tem que clicar no gra, ou no van, ou no do. Ai, meu Deus. Mas enfim. Quer dizer que você quer clicar no Vandro. Eu cliquei. Safada. Sinistro, sinistro. Começamos bem. Então, pode começar. Lá. Ah, tá aqui. Então, vamos lá. Tocou provavelmente Mika, porque Mika é foda pra caramba. Com certeza. E começou mais um Projeto X nu e cru dessa semana. Ou não, peraí, deixa eu pensar na... Jim, não usou a pauta, por favor. Tá a pauta se mexendo. Desalive. Desalive! Então vamos lá. Então, hoje... Cara... Hoje é dia disso, cara, de sangue. Tudo a ver. Tudo a ver, a sangue banheira do Gugu. E mulheres brigando numa banheira. Só faltou isso, eu acho, hein? Só faltou isso. Quer ver que eu consigo... Quer ver que eu consigo colocar isso num quadro lógico? Rhodes, continua. Menstruação. Rhodes, continua. Rhodes, corta isso, por favor. É eu que vou editar, com certeza por favor. Vai ser cortado. Com certeza, pode, como pode, metade pode. Do que o Mugi falar. Linha de raciocínio do Mugi que ninguém entende. Como a gente... Se complementando... Vai, Rod. Estava trabalhando em Kick-Ass. Estava trabalhando aqui... Ah, caralho. ó, agora eu vou falar uma coisa. O Mug não deveria ser merecedor de estar nessa gravação. Por quê? Porque quando anunciaram que as dois, que o Mug comprou um, eu falei assim, Mug, vai lançar que as dois. Daí ele, ah, é, você não gostou do primeiro? Gostei. Mas é só isso. Nem leu. Olha só. Olha o Mug pagando de intelectual dos HQs. Ah, é só isso. Pagando de fanboy. É porradaria. Não, ele falou, não, caraca. Mas eu não vou ler mais HQ. Ele falou assim, eu não vou ler o 2. Assim, eu só comprei assim, porque eu tava no hype. Realmente, naquela época, eu comprei, eu assisti o filme primeiro, eu comprei a HQ, mas eu pensei, eu não vou cair no mundo de HQ, entendeu? Naquela época eu realmente falei, se eu comprar o 2, quer dizer que, tipo, eu vou estar caindo pro mundo da HQ. E infelizmente, na verdade, eu caí pro mundo da HQ antes de comprar o 2, porque ainda nem saiu o 2. É muita bichinha. Na verdade, saiu sim. É muita bichinha. Porque a gente já leu. Pussy. Tá? Gente, vamos pussy, agora, vamos banir o Mug. You are pussy. Cabeça, corta tudo que ele falar. Tudo. Que ainda é merecedor. Tudo. What a shame, you. What a shame. Peraí, deixa eu pegar o nome aqui. Herói Estados Unidos. Vai ser o Capitão América. Capitão América. Caramba, sou muito burro. Rods, isso daqui vai ser interessante e eu quero que você coloque na postagem. É legal que como se parece que o Rods vai fazer a postagem. O Rods fez quantas postagens na eu vida não dele? Eu fiz postagem, eu acho. Ó, mas tá maneiro esse link do jogo. Mas eu vou salvar aqui. Eu tenho uma coisa escrita aqui no meu desktop que eu tô tentando compreender há anos. Um dia eu liguei meu computador, nas notas auto-adesivas apareceu uma mensagem que eu acho que eu do futuro devo ter deixado pra mim. Vou deixar na tá escrito assim, Mark Millar odeia franceses. Só. Ah, isso aí é do... Assim, se você não vai ficar muito, mas isso não acontece, mas que chato. Cabeça, você tá sendo repetitivo. Tô sendo repetitivo. Mas eu vou cortar. Se foda, quem edita sou eu. Se eu quiser ficar 6 horas falando a mesma coisa. Eu tô comentando que às vezes você não percebeu. Eu não percebi. Pedido cabeça. Eu sei, desculpa. Tá tipo o cérebro do... Caraca, que susto. Que susto. Acabei de ouvir a guerra. A guerra. Tá sendo que nem um macaco louco, tá ligado? Você tá repetindo a mesma coisa com palavras diferentes. Mas não é assim que funciona a vida. Não é isso.